Faça o que for preciso. Por mais que demore, me prometa que encontrará o caminho de casa. Furiosa! Me prometa isso. Olá, tranqueiras! Eu sou Rafael Almeida e comigo hoje está aqui de volta Anderson Mioto. Fala, pessoal, tudo certo? Queria dizer que no trânsito eu não sou uma pessoa veloz e nem furiosa. Olha, muito bom. E Matheus Matoan? Olá a todos. Assim como nos podcasters, eu até pensei em uma frase específica, mas é difícil com o filme do George Miller. Então só pensei em falar que quando no trailer fala "From the Mastermind George Miller", acredita no trailer. Realmente é verdade. Isso pô, vale pra Happy Feet e Baby Porquinho também. Pelo filme que pareça, vale, cara. Se colocar no contexto do o público Baby do rolê, vale, os dois valem, cara. Pensa que é um filme pra uma criança. Com certeza. Concordo. Vale, principalmente o Baby, cara. Baby é um bom filme, né, cara? Legal. Os dois. O primeiro e o segundo. Os dois são bons. Uhum. E, bom, Mioto tá aqui de volta com a gente. Mioto que é especialista em filmes de deserto, né? Gravou com a gente Duna 2 e agora tá gravando Mad Max também. Olha, não tinha feito essa associação, mas gostei. Puxar aqui agora da cabeça algum outro filme nessa mesma temática, Priscila, em que eu, vamos gravar que de eu possa desenvolver. Assim, olha aí. Vamos emendar essa coisa, Priscila e Lawrence da Arábia. E o Priscila ainda é um filme musical, combina ainda mais com o Mioto. Outra sugestão, assim, gostei, Matheus. Outra sugestão, um filme que eu adoro. A Múmia, cara, deserto, tem tudo a ver ali. Múmia é bom também. Dá pra fazer da trilogia, inclusive, três. Exatamente, o terceiro, cara. Mas o Mas os dois primeiros, bom, cara, é ouro puro. Divertimento e entretenimento da melhor qualidade. Vamos lá, Mioto. Falamos de música, faz o seu jabá aí, fala do ensaio marcado. Vamos lá, então, pessoal que quiser, que gosta de música, tem interesse ali por esse universo tão rico, que eu particularmente adoro, tem um singelo e humilde podcast sobre o tema, que é o Ensaio Marcado. Então procure aí nos seus agregadores de podcast, streams de áudio, Ensaio Marcado. A gente tem poucos episódios até, estamos chegando nos 50, né? Comparado com outros podcasts que já tem tanto e tantos episódios, já passaram aí da casa das centenas, mas temos poucos episódios, mas episódios muito bons. O Rafa participa aí de alguns, tá vendo um embalo aí, um bom embalo no Ensaio Marcado, participando aí de alguns episódios seguidos. Então procura a gente lá, Ensaio Marcado, nos streams de áudio e nas redes sociais, segue a gente lá também. Bem legal. Eu tô quase bancada fixa agora, tá? Acho que já 4 ou 5 episódios seguidos que eu tô gravando com vocês. Pois é, e tem o próximo aí de futebol, hein, Rafa? Você não confirmou se você vai gravar ou não, mas já tá convidado. Sim, terça-feira, tamo junto. Boa. E, cara, eu e o Mioto tem vários projetos aí, tem ensaio marcado, e a gente voltou recentemente com o Torcedores Calma, que é o nosso podcast falando de futebol. Isso já aí. Tem um episódio no ar, foi gravado outro ontem e vai sair em breve aí. Exatamente. Podcast com uma boa constância, né, Rafa, de publicações, mas é um podcast divertido que a gente reúne os amigos aí de longa data pra falar baboseira sobre futebol. A gente gosta, se diverte, é o que importa. Não vou falar de constância nesse podcast aqui, porque é um assunto meio delicado. Meio Não, mas vamos dizer que o Curva de Rio já tem uma boa história, né, sacramentada, sedimentada. O Torcedores ali ainda temos um pouquinho mais de 10 episódios, ficamos 2 anos aí parados sem gravar. Do nada deu estalo, todo mundo quis gravar de novo e tamo aí, vamos ver o que sai dessa brincadeira. Só lembrando que tudo se conecta, vale lembrar que o Torcedores Calma começou dentro do Curva de Rio, né? Os 2 primeiros episódios saíram no nosso portal e depois saiu em caminhada própria. Foi tudo se conecta aí no final. Sim, sim, eu tava até ouvindo, fui ouvir o primeiro episódio e o episódio começa, né? O primeiro áudio do episódio é podcast orgulhosamente apresentado pelo portal Curva de Rio. Ouça mais, hein? É verdade. Portal curvadereu.com. Isso aí. Muito bom. A voz do Matheus, inclusive. Eu gravei essa vinheta pra vocês, pode crer. Verdade. Nem lembrava disso, cara. É, então. Pode cobrar o direito autoral aí, né? A gente vai... Eu e o Rafa, a gente convence a galera lá do grupo a remunerar aí. Vale o money. É o grupo do Pix, né? O grupo do Urubu do Pix nosso lá, então. É. Se eu cobrar, é capaz de sair reembolso, né? Sair com menos 10 no fim das contas. Senhoras e senhores, Liguem seus motores! Mas sem mais delongas, vamos falar então aí desse filme novo, Furiosa. É uma sequência aí de... Sequência ou um prequel? Acho que é um prequel, né? Um prequel de Mad Max, Estrada na Fúria. Uhum. É um prequel e é um spin-off, se você parar pra pensar. Porque não é um filme do Mad Max e é um prequel de um filme do Mad Max. É de fato. Sim. Se a gente quiser entrar na discussão que todo mundo faz, dá pra falar que não é um spin-off porque Estrada da Fúria já não é do Mad Max, já é da Furiosa. E aí... É o que todo mundo costuma falar aí no rolê. Eu lembro que na época falaram que era um filme feminista, filme supremacista feminino. Lembra disso aí, cara? Teve uma... Nossa, cara, eu não lembro desse rolê, não. Esse filme foi denunciado por, tipo, uma associação de homens dos Estados Unidos. O negócio, sabe? Ai, cara, que bizarro. Nossa. O que eu lembro, assim, do Estrada da Fúria na época é que é um filme que, a princípio, ele não teve uma grande aceitação popular. E aí a crítica começou a surgir boas críticas, né? Da crítica especializada, né? Boas recomendações. Aí o filme andou um pouquinho mais. Não sei se chegou a fazer tanta bilheteria. Acho que até fez uma bilheteria muito boa. Então. O Estrada da Fúria bateu 1 bilhão e foi indicado ao Oscar, inclusive, por causa disso. Então, aceitação gigante. É. Mas ele realmente começou ruim e depois deu uma subida fodida. Assim. Não é que ele foi indicado ao Oscar, ele ganhou 10 Oscars, né? Foi um negócio bizarro. Ele ganhou 10 Oscars? Caraca, não. É que ele chegou em indicação de melhor filme. Esse é o ponto que eu quis colocar. Ah, entendi. Ele chegou nesse patamar. Tá. É um filmaço. Muito merecido, por sinal. Ó, ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí, 10 Oscars. 10 Oscars. Se a gente quiser começar falando um pouco sobre Estrada da Fúria por cima, eu posso começar já colocando lá em cima, falar que assim, quando a gente fala, bom, quais são os melhores filmes, aí vai entrar uma discussão se o melhor filme é blockbuster, se é o que fez sucesso, blá, blá, blá, blá. E Estrada da Fúria é um daqueles filmes que, tipo, você pode colocar entre os filmes pipoca, que estão entre os melhores, e se você quiser fazer uma lista real com conceito, e na mesma lista vai estar do lado de Poderoso Chefão, Cidadão Kane, e o Vento Levou, que eu não gosto do Vento Levou, mas independente, ele facilmente estaria páreo com essa galera. Talvez não como um dos 10 melhores filmes do mundo, mas tipo, ele poderia entrar na mesma trilha, com tranquilidade. Estrada da Fúria, especificamente, tô falando aqui. Olha, dos grandes clássicos, assim, Scorsese, Coppola, eu não sei se entra, acho que é de quando é esse filme? 2015? 2015. Não sei, acho que é muito cedo ainda, hein, Matheus? Em questão de qualidade, eu acho que ele tá ali, tá no páreo, mas, pô, é um dos meus filmes favoritos, sem dúvida, mas é difícil essa discussão aí. Talvez o Estrada da Fúria, ele entre um pouco naquela caixinha que o Blade Runner entrou. Que o Blade Runner é um pouco diferente, né? Porque ele foi um filme, de certa forma, cult, assim, que depois meio que caiu no gosto, assim, em geral. Estrada da Fúria, acho que já teve uma aceitação mais geral do público, de forma geral, um pouco maior. Mas talvez ele se enquadre um pouco nessa caixinha, né? Daqui a alguns anos ele não esteja ali na mesma prateleira desses clássicos que vocês comentaram, mas um filme muito bem conceituado, né? Tanto na parte artística, quanto a parte do entretenimento, o blockbuster em si. E ele tem todos os elementos, cara. Ele deu um monte de problema na produção, tiveram que mudar as locações, o George Miller quebrava o pau com o Tom Hardy, os atores não estavam entendendo o que estava acontecendo, achavam que ia ser ruim, porque eu sei como foi o trabalho desse filme, mas você imagina que eles gravaram, acho que foi na Líbia, no deserto da Líbia, lá na casa do caralho, um calor filha da puta, né? E a galera não tava muito gostando da experiência. Até ficar pronto, né? Sim. Tinha muitos rumores sobre a qualidade do filme, né? Essa história especificamente que você tá contando, eu li mais a fundo sobre ela, e o ponto é que quando você vai pegar um filme desse tamanho, você tem um roteiro, você tem uma produção, uma ideia, um argumento, uma sinopse bem trabalhada. E aí quando você fala do Mad do Estrada da Fúria, basicamente a produção do filme foi baseada em storyboards do George Miller. Então, assim, eles tinham desenhos e eles tinham o George Miller falando o que fazer. E aí ficou assim, tipo, ninguém tava entendendo, porque não tava escrito as coisas. O George Miller, o roteiro dele, ele é em storyboard, porque além de tudo, ele puta, ele desenha. Então você consegue encontrar na internet, tipo, o storyboard do Estrada da Fúria desenhado pelo George Miller. Ele roteiriza em desenho a história. Cara, eu quero muito isso. Eu quero isso, uma edição capa dura, assim, bonita, assim, grande. Porque, cara, convenhamos, o roteiro escrito desse filme não deve ter mais de 10 páginas, porque são pouquíssimos pouquíssimos diálogos e... Esse é o ponto. É gráfico, é um filme pra você ver, não é um filme pra você ouvir, sabe? Sim, sim, não é pra você ler, não é pra você ter ideia. Com certeza. E nesse ponto, e que eu até reitero a questão de quanto é fantástico o que é Estrada da Fúria. Quando... Sabe aquela coisa que o pessoal fala, não, isso é cinema e tal? É idiota porque qualquer coisa filmada vai ser cinema, tendo um roteiro e tal, tudo bem. Agora, quando você pensa em como o cinema, ele é mostrado, o que que a arte pode usar, sabe? Sabe quando, tipo, o pessoal fica fantástico que aquela música específica e o pessoal vai lá e fala, não, ele conseguiu fazer o trítono que fez um arpejo diferente, que bateu no ouvido da pessoa e um sentimento tal, quase sinestésico, é o ápice da parada musicalmente. Quando você fala de cinema, é imagem, movimento e som, resumindo muito ali em cima, que tá sendo entregue. E ele consegue entregar tudo isso, ele consegue entregar uma puta história só com imagem, movimento e som. Sem você ter, o que você falou tá completo, tipo, o roteiro de fato vai ter uma página, duas páginas, porque não tem muita complexidade. Mas a história inteira é contada com movimento, com a ação, com as coisas andando. E é uma coisa que Velozes e Furiosos, também Furioso, poderia fazer isso, mas não chega nem aos pés. O roteiro também vai ter meia página, tem imagens legais, tem cenas bem feitas e tudo mais, só que você não tem a história sendo contada tão diretamente assim pela imagem. Eu não consigo pensar em outro exemplo que faça isso tão bem quanto a Estrada da Fúria, sabe? Nesse quesito, eu não consigo enxergar outro e chegue próximo. É uma coisa que o Denis Villeneuve queria ter feito em Duna. Ele falou em entrevista que ele queria fazer um filme sem diálogo, queria fazer um filme só visual. Só que, obviamente, o orçamento que deve ter sido Duna, né? A questão da Warner, tudo, ter que vender, distribuir a porra toda. Obviamente que os produtores não falaram, não, cara, vai... Os atores vão conversar aqui, mas a ideia dele era fazer um filme que não tivesse diálogos. Ele falou isso. Aí você diferencia o mastermind George Miller de Denis Villeneuve, puta. Uma diferença de escala aí. Vamos lá. O Denis Villeneuve, por mais bom que tenha ficado aí os filmes de Duna, ele foi o cara de aluguel, né? Ele foi uma coisa pra ser vendida ali. Acho que essa pressão não recaiu sobre George Miller quando se faz Mad Max. Até porque já foi o quarto filme da série. O George Miller não tinha que provar nada pra ninguém. Imagino que ele tenha tido seus perrengues pra conseguir um orçamento pra fazer um filme, que também não foi barato, com certeza, né? Ainda mais ele quis usar muito efeito prático, é muita explosão. Gastou algum dinheiro com pólvora, com certeza, né? Mas acho que pro George Miller foi muito mais fácil fazer isso do que seria pro Denis Villeneuve. Assim, eu espero que o Denis Villeneuve mantenha aí uma sequência e consiga, no futuro, fazer algum projeto próprio, assim, autoral dele que siga essa linha. Eu acho que capacidade ele tem. É que você não gosta dele, mas fica de pé atrás, é cara... A maioria dos filmes eu não gosto, de fato, mas, enfim, sempre espero que seja bom. Só um complemento aí, vocês comentando de... Fazendo um paralelo aí de Duna e de Estrada da Fúria... E sobre esses tópicos que vocês comentaram, né, às vezes você tem um filme praticamente sem diálogo, acho que uma semelhança bem interessante aí do Estrada da Fúria com o Duna, aproveitando o tema, é o deserto, né, o ambiente em que a história se passa é um personagem também dentro da história, né? Então você não, você elimina praticamente a necessidade de diálogo em muitas cenas, porque a própria paisagem, o take que ela está sendo mostrada, a faixa, o horário do dia que tá acontecendo aquilo, já te conta uma história, cara. É uma coisa muito... concordo com o Matheus, a parte artística mesmo do cinema, assim, elevada à enésima potência, sabe? É muito bonito ver o Estrada da Fúria, assim, nesse sentido. Eu só quero fazer um complemento rápido, que, de maneira nenhuma, eu tô falando mal de diálogo, tá? Inclusive, o George Miller não fez um filme sem diálogo, existem diálogo. No Furiosa, que a gente vai falar mais a fundo daqui a pouco. O filme é narrado, inclusive, tem-se uma narração no filme, e isso tudo complementa a história. Ele pega todas as ferramentas possíveis pra utilizar. A questão é que ele não explica as coisas, tipo, adiantando um pouquinho. Logo no começo, tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que a mãe da Furiosa no filme, ela tem um estilingue feito com, eu não sei se é uma catraca ou um freio a disco de moto, ou um disco de freio de moto, não sei. Só que o estilingue é feito com isso. Cara, olha tudo que você explica com um estilingue feito com... eu vou falar catraca, com uma catraca. Numa situação em que a cena anterior, ela tava trocando de moto porque ela matava um cara, aí o cara ficava sem a moto, aí ela descia, pegava a roda, montava rápido e partia de novo, sabe? Isso é muito legal, cara, essa questão. Sim, aí dos veículos serem isso, todos moduláveis, tipo, ela tira o tanque daqui, uma roda dali, vai, sei lá, um guidão aqui, bota a corrente, pá, montou uma moto nova e já sai andando, já. Exato. E não é uma ficção científica de que não, a Coyote Corporation criou uma, se fosse um filme mais padrão de ficção científica, seria isso, né? Não, logo antes do apocalipse a gente chegou em um ponto em que apenas uma empresa vendia motos e por isso ficou, cara, não é isso. Não importa se é modular ou não, as pessoas se adaptaram para aquilo. Aquele mundo é tão bizarro, e é isso que está sendo contado, que você conseguir modularizar uma moto é uma habilidade tão necessária quanto digitar hoje pra gente, né? Tipo, esse é o ponto. É o mundo que foi transformado. Essa é a loucura do rolê. É que você conta com duas cenas. Da mina tirando o tanque de gasolina e o pneu e depois fazendo um estilingue com freio a disco, com o disco de freio. É foda. É muito foda. Sim, é só com isso você conclui que leitura que você faz é, se você não for esperto o suficiente, malandro o suficiente, rato o suficiente nesse universo, você vai ficar pra trás. Você fica pra trás, você vai morrer, ou no melhor dos cenários, você só vai ficar pra trás. Isso é uma coisa bem legal mesmo do universo aí, do Mad Max e do Furiosa, né, que já começa dessa forma aí. Uhum. Você citou isso, essa questão da sobrevivência, inclusive tem uma cena aí que o personagem do Chris Hemsworth, Demento, ele fala que é um experimento do darwinismo, a hora que eles estão perseguindo uma outra gangue lá, e os caras precisam lutar pra sobreviver, aí porque só tinham 5 motos disponíveis e tal, daí eles matam o líder naquele esquema dele maluco lá de amarrar a moto. Igual faziam com o cavalo no Velho Oeste, né? Amarrar cada membro com a moto e arrastar pra desmembrar o cara. Ele fala exatamente isso aí, que o que vamos fazer agora vai ser um experimento que será a prova do darwinismo, algo nesse sentido aí, que é bem essa questão da sobrevivência no deserto, que se você não se adaptar ali, você tá morto, tá fudido. Furiosa, estamos longe demais. Eu fiquei com a sensação de que é meio que ligado diretamente, né? Não tem, assim, uma pausa, porque esse filme já termina, e pulando direto pro final, perdoem, com a Furiosa colocando as esposas do Immortan Joe dentro da máquina de guerra e indo embora já como Anya Taylor-Joy, né? Porque o que... É que tem um salto, tipo, da penúltima pra última cena. Porque tem a árvore crescendo, é verdade. Não, isso. Depois disso ainda, quem leva a fruta pras esposas é Anya Taylor-Joy. Quando corta pra elas ir na máquina de guerra, já é a Charlize Theron. Já é a Charlize, isso não repara. Já é a Charlize ali, porque é exatamente a mesma cena. Ele pegou a mesma cena do Céu da Fúria e colocou no final do filme. Então, assim, tem-se um salto temporal da fruta pra cena, porque, obviamente, trocou a atriz e envelheceu, sei lá, 10 anos, ou menos, porque tá no deserto, 20, envelhece mais rápido. Charlize já tinha... levando em já conta... Já tem 10 anos do filme, né? Calma aí. Não, levando em conta que a Charlize deve ser uns 20 anos mais velha aí que a Anya Taylor-Joy. Brincando. Provavelmente, cara. Acho que não é um bom parâmetro pra pensar a idade da atriz, né? Não sei. Furiosa já começa com a Furiosa, né? Ou Furiosa filme, começa com a Furiosa numa área arborizada, que ela tá pegando frutas, né? Desculpa, Rafael. Acho que é a segunda ou terceira vez que isso acontece nessa retomada do Curva de Rio. Deu te falar que não, cara, o filme não começa aí. Cara, você vai falar da narração no começo? Eu quero falar da narração, que ela é muito importante. Não, beleza. O filme, de fato, começa nessa cena, mas beleza. Comente a narração. Vai lá, Matheus. A narração, ela primeiro começa contextualizando o que é Mad Max como mundo. Que começa, tipo, a polícia, qual que é a emergência? O que, que é verdade e tal? O áudio das pessoas, né, fudendo e tal. E aí o narrador, que é um personagem que tá dentro do filme, e é historiador, na verdade, que fala lá, mas enfim. Ele começa a falar que não é o fim do mundo, mas a rede elétrica tá em colapso, o dinheiro tá sem valor, a cidade tá em chamas, tem peste, pandemia, aquecimento, as pessoas estão ficando sem água, e aí, tipo, vai a voz lá, por que que tá machucando as pessoas e tudo mais? E aí o narrador vai colocando, impulsando a voz. A gente tá perto da derrocada final. A humanidade tá fora de controle, se aterrorizando. Tem gangue devastando a Terra por completo. A Terra tá árida. Tá todo mundo envenenado. Nós somos meias-vidas, que eles usam esse termo, né, de meia-vida. Aí, enquanto o mundo tá desabando ao nosso redor, como que a gente vai enfrentar as suas crueldades? Beleza. É a narração, e daí parte pra cena que você falou da Furiosa, que você vai elucidar mais à frente. Cara, todos os Mad Max começam com essa cena. Eu não duvido que seja mesmo. O começo sim, só que esse final é do narrador específico, que ele fala que é como que a gente vai enfrentar as paradas. E esse um minuto de fala resume o que é praticamente a história tanto de Estrada da Fúria quanto de Furiosa. Não na questão do Mad Max, deserto e tudo mais, mas se você pegar a Estrada da Fúria e Furiosa e pensando na trajetória da Furiosa em si, do Max também, mas à parte, é justamente em um mundo de loucos, uma pessoa querendo enfrentar a crueldade e proveniente dessa loucura. Eu acho do caralho. Em um minuto, você dá o argumento e proposta moral do filme pro público. Tô, é isso que eu vou contar. Admite agora. Vai. Eu vi recentemente o Felipe Leão, né, o youtuber lá, professor Felipe Leão, perfeito. Ele falou, né, é que ele fez um programa especial com o Matheus, alguma coisa, eu acho, sobre Cidade da Fúria e Furiosa. E ele falou, cara, isso aqui é luta de classe, é a pessoa que tá sendo escravizada, voltando pra conseguir tomar de volta o poder e acabar com seu escravizador e por aí vai. Cara, é uma análise não tão difícil de fazer. Na segunda camada você já pega isso, de boa. Mas o fato de colocar isso narrado na primeira cena do filme, que se fosse outro diretor, alguém ia falar, não, cara, você tá fazendo isso for dummies. Não faz essa porra não, por favor, não faz isso. E ele faz e não fica idiota. Não fica for dummies. Fica sutil, a história continua e você vai aproveitar ela do mesmo jeito. Eu acho que seja sutil, na verdade. Eu acho que Mad Max, no geral, ele é muito direto no que ele tá se propondo. Ele é muito expositivo, assim, né? Não tem sutileza nenhuma nessa história. Inclusive, essa narração, o que você quis dizer, eu acho que não ficou cafona, porque sutil não é. Eu concordo contigo. É realidade nua e crua ali, cara. Tá, concordo com você. Não ficou cafona. Não ficou idiota, eu acho que é o melhor termo. Eu acho que fica melhor desse jeito. Não ficou idiota. Pode ser. Acho foda. É isso. E, bom, enfim, o filme começa, então, depois da narração que o Matheus adora. Com a Furiosa, no que eles chamam de Vale Verde, que, aí, fazendo já mais uma ligação com o Estado da Fúria, é o que a Charlize, a Furiosa, tá buscando junto com as esposas, né, no Estado da Fúria. É, exatamente. E uma curiosidade aí, Rafa, que é pelo menos a impressão que eu tive, acho que era muito teorizado ali, vamos dizer, no fandom, né, do Estrada da Fúria, é que a Furiosa teria ganhado esse nome de Furiosa ali no convívio com o Immortal Joe, né? E no começo do filme Furiosa, você descobre que o nome dela é Furiosa desde sempre, assim, sabe? Então, foi uma das primeiras coisas que eu achei interessante, foi, nossa, cara, tipo, ela já se chamava Furiosa desde o começo, assim, isso é bem legal. Nome de batismo, né? Escolha de nomes aí do George Miller, muito bom, porque um dos filhos do Immortal Joe chama Escrotos, né? O militar, né? O capitão ali dele, né? É, Escrotos e Rictus. Rictus Erectus. Rictus Erectus. Cara. Exatamente. É o Bigos Digos, né? Do George Miller. Sim. Perfeito. Mas é isso, então, aí enquanto elas estão lá, daí, o lugar é invadido lá por uma gangue de motoqueiros. Invadido não, né? Eles meio que estão como... Seriam batedores ali do bando do Dementos? Eu entendi isso. Claro. Estão roubando alguma coisa, né? Eles estavam pegando carne de cavalo. Não sei se mataram o cavalo lá e tal, mas vocês perseguiram o cavalo. Né? Não explica, né? Esse fato é, eles estão lá cortando o cavalo pra colocar na moto e levar de volta. E daí, isso é o ponto de partida da história, que ela acaba sendo sequestrada. O que eu acho muito legal é uma das falas da mãe dela, que ela fala que ninguém pode reconhecer e falar sobre a Vila Verde. Como é um mundo de escassez extrema, né? Eles estão à mercê ali, né? E assim, o que mostrou da cidade, parecia que eles não tinham um poderio militar lá muito grande, né? Era ali a mãe da Furiosa, que era casca grossa, mas não parecia que tinha, assim, uma coisa, assim, uma proteção muito não. Incisiva ali pra eles, né? Era um... Eles eram muito escondidos. É, uma tribo meio afastada, assim, sabe? Uhum. Pelo menos foi a leitura que eu fiz. Assim. O Estrada da Fúria, quando ela consegue voltar e chegar no que um dia foi a Vila Verde, ela passa onde ela achou que era e tem uma espécie de pântano com o pessoal andando tipo de perna de pau e fala, não, deve ser mais pra frente. E aí chega um lugar que também tá deserto que reencontra as pessoas de ali, de lá adiante, que bem mais velhas. As anciãs. As anciãs, perfeito. E aí que ela vai e fala, não, aquilo acabou e virou aquele pântano ali que você passou no caminho, né? Então esses 10, 20 anos que passaram foi o suficiente pra... Era muito vulnerável. Exato. Né? Eles estavam... Ah, o que eu quis dizer com isso é que a segurança deles é o fato das pessoas não saberem onde é. Mas na prática, em algum momento descobre, né? Mas um desesperado atrás de água ou recurso, em algum momento ia achar, não tem muito jeito. E destruir. Isso aí que nos leva, então, lá pro bando lá do Chris Hemsworth, que é o Demento. Dementos. Cara, ele tá irreconhecível. Eu demorei, assim, é o cara forte de barba, assim. Eu bati o olho e falei, acho que não é o Chris Hemsworth ainda. O que que rolou ali? Maquiagem? Ele deu uma envelhecida? Porque, o que vocês acharam? Mas você sabia que ele tava no casting do filme? Ou não sabia? Sabia, mas eu bati o olho e eu pensei, não, acho que não é ele ainda. Ah, não, eu matei na hora, cara. Eu acho que isso, não que me incomode, mas o Chris é um cara bonitão, né, boa pinta e tal, e eu acho que tentaram deixar ele, de certa forma, feio nesse filme, um pouco grotesco, e não funcionou, cara, porque mesmo com aquela cara dele, você vê que não é uma pessoa, assim, que parece judiada por aquele universo. É um bonitão lá, um pouco de... É um bonitão pros padrões do universo do Mad Max, assim. Eu, na hora que eu vi, eu falei, pô, cara, poderiam ter dado uma estragada aqui um pouquinho na maquiagem, né? Pesar um pouquinho a mão pra ele ser um cara um pouco mais grotesco. É foda que ele tá sempre com pouca roupa e você vê o tamanho do braço dele e você fala, ô, meu irmão, não, cara, você tá comendo lagarto triturado e linguiça de sangue humano e que tá com bíceps desse tamanho, de que jeito, irmão? A genética é boa ali. É que a gente conhece o ator, mas uma coisa é fato. Se você comparar com ele fazendo Thor, ele tá na metade do tamanho. Ainda assim, eu concordo contigo. Sim, não sim, combina sim. com o ambiente que ele tá. Concordo com você. Agora, o fato da gente conhecer dá a impressão que, tipo, tu emagreceu, né? Mas é porque a gente conhece o ator de outros lugares, né? Dá essa impressão. É, que ali o Thor é um trabalho muscular, assim, visual, assim, muito pesado. Os caras não aguentam, né? Eles fazem aquilo pro período do filme e depois volta a ser um ser humano normal. E realmente, ali, mesmo no universo de Mad Max, ele tá muito no shape ali. Sim, tá, exato. Tá demais, tá muito grande. Em comparação aos outros, tudo fodido, a galera, cara, toda ferrada. Eles só deixaram uma barba, mas mesmo assim eu achei o nariz, diferente. Cara. O nariz, é que você achou diferente, porque eles colocaram um nariz nele. O que tá diferente na cara, que pode confundir, é que aquele nariz não é dele. Colocaram um nariz muito maior do que o dele de verdade. É isso aí. Pega a foto dele no filme, foto dele normal, você vai ver que ele tem aquele nariz de europeu padrão pequenininho e colocaram um nariz, sei lá, de um grego, né? O grego conhecido o nariz grande, mas você entendeu o ponto, de um turco, sei lá. Inclusive, na cena que ele encontra o garoto de guerra lá no meio, o garoto pergunta se é Valhalla na frente do Thor, eu falei, opa! É crossover? Referência. Eu juro que eu nem consegui associar, mas agora que você falou de fato, tá aí. Ô Rafa, você vendo essa cena, é o meme do Leonardo DiCaprio no Era Uma Vez em Hollywood, né? Quando ele olha pra TV, né, e aponta, tipo, pesquei, né? Saquei isso aqui. É isso aí. Vão aonde? Estão cheios de esperança! Não há esperança! Cara, uma coisa que Mad Max queria bem, né, tanto no Estrada da Fúria quanto nesse, é meio que a mitologia das tribos ali, né. Eu não sei se vocês perceberam, mas ali o bando dele, né, a gangue que eles chamam, eles meio que tem um sistema de casta, né, porque, tipo, os caras que sequestraram a Furiosa e entregaram ele, eles estavam sendo perseguidos pela mãe dela, eles sabiam que ela era muito mais forte que eles, estava armada, iria matar eles, mesmo assim eles levam ela, porque tem um diálogo bem legal que um fala pro outro que se a gente levar ela, a gente vai conseguir ser reconhecido e não seremos mais humilhados. Como se tivesse meio que um sistema de casta ali dentro, né? Sim. É que tem um ponto que Mad Max como um todo, desde o primeiro filme, o primeiro filme pega, que é... O argumento de Mad Max é, cara, quando aperta, todo mundo cai na loucura, né? Então, filme a filme, as coisas vão ficando mais loucas. E eu acho interessantíssimo que o primeiro cara que fala vamos deixar a mina e fugir, porque essa mulher que vem atrás só quer a menina, a gente vai sobreviver, ele tá sendo racional. Aí o outro chega e fala, mas a gente vai ser reconhecido. E tem o diálogo. E aí o cara foi racional, já cai na loucura. É, a gente vai ser reconhecido, pode crer. Reconhecido por quê, meu irmão? Pelo Thor narigudo, porra? É isso que você quer da sua vida mesmo? É só não falar nada, porra. É, mas é que morreu muita gente no caminho, eles perderam veículos também. Eles teriam que explicar isso. Provavelmente eles seriam punidos também, né? Mas é como se fosse uma ascensão social que eles estavam buscando ali, né? Uma forma meio bizarra de subir dentro da hierarquia, não? Que o Dementus não chega a ser um Immortan Joe que, de fato, criou uma seita em cima dele, né? Claramente, ele tenta criar essa seita. O Dementus é muito tipo um proto-Immortan Joe na questão de criar o rolê e fazer as pessoas serem devotas a uma pseudo-religião do tipo. Não chega aos pés do Immortan Joe de jeito nenhum. Mas esse reconhecido pode tanto ser uma ascensão social, como você falou, quanto uma batida na cabeça, né? Quanto um parabéns, você conseguiu, viu? Show aqui, tô essa bolinha. Pô, das duas maneiras é plausível e ambamente bizarras. A cena que ele aparece, eles estão dentro de uma tenda com uma moto lá, o cara tá explicando todos os pormenores lá, não sei quantos cilindros, quantos cavalos, sei lá, não decorei isso, mas ele tá com um manto branco, com aquela barba bem comprida assim, né, uma coisa meio de ermitão. E a câmera vira, eles pegam assim, ele de baixo pra cima, acho que é contra-plongé o nome desse plano? É, tem o plongé e o contra-plongé. Acho que plongé é o que vem de cima, contra-plongé é o de baixo. De baixo, né? E ele tá com um ar assim, todo messiânico mesmo, assim, todo de líder de seita mesmo, né? O primeira aparição assim, majestosa. Isso eu achei bem legal. É um ar messiânico, mas diferente do Immortal Joe, que tem aquele ar messiânico e vilanesco, o Dementus, ele é um ar messiânico e canastrão, cara, que acho que é uma peculiaridade do ator mesmo, do Chris, cara, que ele tem esse timing de humor, assim, não é um filme de humor, mas ele consegue trazer isso no personagem. Você vê logo de cara que tem um tom, uma pitada canastra ali no personagem dele, né? Perfeito, perfeito. Enfim, bom, imediatamente, então, eles entram nessa busca aí pelo Vale Verde, né, que eles chamam de lugar de abundância, que é o que eles tanto buscam, né? Eu acho que, na real, é o que falta pra ele conseguir criar essa religião tal qual o Immortan Joe, porque ele não consegue prover muita coisa pra gangue dele. Pra oferecer, eu acho, né? Acho que ele busca essa posição aí de ter o beijo de produção, aí lembrando o Felipe Leão, e pra poder ser esse grande líder que ele tanto quer, sabe? Perfeito, entendi isso. Sim, também. Mas para pensar, o Immortan Joe, além do poderio, entre aspas, militar e de força, ele tem a água, né? Ele tem as fontes de água, aquacola, como ele fala no outro filme. E aí cada cidadela tem uma coisa pra prover. Tem o pessoal que faz bala, tem o pessoal que tem a gasolina e tudo mais, e realmente o Dementus não tem nada, além de poder físico, né? E algumas pessoas que acreditam nele. É, mas ele tem uma coisa que é muito legal, que é uma biga puxada por três motos, que é um negócio meio romano, assim, muito louco. O carro dele, o veículo dele é sensacional. Todos os veículos. No final do filme, a moto dele tem um manequim no lugar da frente do guidão. É um manequim, né? O busto de manequim, pelo menos. Tem os cachorros também, cara. É bem sinistro aqui, os cachorros que ele tem, cara. Acho que a gente pode focar ali agora na parte em que ela, de fato, está sequestrada, a Furiosa. Inclusive, dá pra fazer um parênteses aqui de que, beleza, eu fui e venderam a Anya Taylor-Joy no papel de Furiosa. Mas metade do filme, essa outra menina que eu não sei o nome, e eu sei que não dá pra confiar muito em atriz mirim, porque depois do Essência eles mudam. Mas, que atriz? Puta que pariu. Entregou, cara. Isso foi realmente uma surpresa no filme, que eu tinha essa mesma impressão. Ah, ela foi capturada aqui, tem a mãe dela, consegue resgatar ela, adiantando, acho que até o que o Rafa ia trazer, né? A mãe dela até consegue resgatar ela, mas depois é capturada e aí eu, naquele momento, falei, pô, agora vai vir a Furiosa mais velha, vamos dizer assim. E não, cara, a menina segue um tempão ainda no filme e entrega pra caramba, cara, entrega muito assim. Mas um negócio que eu vou até perguntar pra vocês, sobre o lance da mãe dela, porque quando a mãe dela vai e resgata, ela consegue resgatar ela ali da tribo ali do Dementus e tal, foge, depois é capturada, o Dementus um pouco mais pra frente fala que a mãe dela morreu, que eles mataram a mãe dela. Só que no Estrada da Fúria, puxando aqui da memória, não tô enganado, quando ela tá em busca, né, da terra dela, voltar pra terra dela, quando ela encontra uma das anciãs, das velhinhas ali, ela não pergunta pergunta da mãe dela também, ah, onde que tá minha mãe? E aí a anciã responde, não, sua mãe morreu. Aí eu fiquei com essa impressão, pô, mas ela já sabia que a mãe dela tinha morrido antes, toda a história que ela teve. Eu não sei se pegaram muito esse ponto aí, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Confesso que eu não fui revisitar o Estrada da Fúria pra tirar a dúvida dessa questão, mas fiquei com essa dúvida assistindo assim na hora. Falei, ué, eu não sabia que a mãe dela já tinha morrido, sabe? Agora você pôs a pulga atrás da orelha, de fato, cara. Eu não lembro se ela pergunta na mãe também. Não... Mas tem um ponto no Furiosa que talvez pegue, e é que a gente pode voltar em conjunto pra lembrar. Por quê? Na cena em que ela é sequestrada, duas mulheres vão atrás dela. Uma loira e uma morena. A morena é a que continua de fato e vai até o final. Beleza. Ah, verdade, verdade. Que é a mãe dela. Que é a mãe dela. Então, que é a mãe dela mesmo, eu entendi que sim, mas agora pensando, quando... Eu não tô lembrando no Furiosa se ela cita essa mulher morena, que também é uma puta atriz, no ponto que ela apareceu, como mãe dela. Putz, cara... Na hora que ela tá sendo torturada e executada pelo Dementos, ela grita mãe. Então, é a mãe dela. De fato, entendeu? De fato. Então é isso. É complexo. Temos que talvez rever o Estrada da Fúria pra entender. Uhum. Furo de roteiro, Jorge Mira. Aí, denúncia. Aí, já. Pode ser uma falsa memória minha, mas eu fiquei muito com essa impressão. Eu posso estar associando que foi isso porque você acabou de falar, Mioto. E aí assim se construiu na minha cabeça. Né? Vai que ela não falou mãe, vai que ela falou a Maria tá viva ainda? Ou a líder da vila, né? Sim. Que a mãe dela poderia não ser a líder da vila também. Pode ter sido isso, verdade. É um bom ponto. Sim. Mas isso aí, só um adendo mesmo. E falando sobre a cena que a mãe dela resgata ela, né, com o estilingue e tudo, tem uma mulher na tenda junto com ela, que tava cuidando dela, né, e a mulher implora, fala que também é mãe, que não é pra matar ela, daí ela poupa a mulher, imediatamente ela já sai denunciando, o que acho que corrobora muito com a questão de existir alguma possibilidade de ascensão ali, viu, Matheus? Sim, sim, meio que de acordo. Porque foi instantâneo, a mulher não deu nenhum tempinho aí pra ela conseguir fugir, imediatamente já correu lá, já, ela fugiu, daí a cena a sequência, que é uma sequência maravilhosa, cara, de perseguição, que ela tá correndo, daí joga uma flecha, explode o tanque que tá nas costas dela, daí começa a pegar fogo a jaqueta. Ele faz ali meio que um 300 de Esparta, né, ali, o Teoria das Termópilas. Ele coloca todo mundo ali num lugar estreito e a mulher está matando geral. Ela mata a capanga, assim, com uma facilidade absurda. Eu vou confessar pra vocês, não sei se vocês tiveram essa impressão. O Estrada da Fúria, então, a gente vai ficar toda hora fazendo isso, indo pra um filme, voltando pra Fúria. Uma das coisas que eu mais gosto nele, acho que é quase unânime isso, é o quanto aquele universo parece real, o quanto os efeitos visuais feitos por computador, eles não soam tanto assim na sua cara. O começo do Furioso eu fiquei muito com essa impressão, sabe? Até depois que eu assisti o filme, fui ver alguns vídeos no YouTube, até o Gaveta, né, Anderson Gaveta, fez um vídeo falando do filme, que ele gostou muito do filme, ele ficou com essa impressão também, que Furiosa, em alguns momentos, alguns takes assim, você vê claramente que é um fundo verde ali. Mas ele foi puxar até, diz que é uma característica do fotógrafo do filme, do Furiosa, que tem outros trabalhos muito parecidos. Mas esse comecinho do Furiosa, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás por causa do visual. Eu falei, pô, será que o filme inteiro vai ficar me passar essa sensação de fundo verde, de Chapolin, toda hora? Depois isso muda, assim, isso acaba ficando mais orgânico. Mas esse comecinho, até essa cena da perseguição, por mais que seja uma boa cena, pra mim, assim, grita muito. Putz, isso aqui é computador, cara. Cadê aquela areia na cara que tem no Estrada da Fúria, tipo, logo no começo, assim, e que você fica vidrado com aquilo? Vocês tiveram essa impressão também? Teve três momentos que eu percebi isso, mas, de fato, não foram em cenas muito aceleradas ou em cenas de muita ação. Foram cenas mais estáticas que eu notei, assim, isso acontecendo, sabe? Também. De fotografia mesmo. Principalmente, por exemplo, a pessoa tá em cima de uma duna. Ó, a duna de novo aí. E aí, quando dá o foco, dá a impressão que a parte de trás não tá ali de fato. E tem uma outra cena mais pra frente em que a Furiosa vai. Ah, tem tipo uma máquina suspensa de corda, a corda rompe, a Furiosa vai pra amarrar de novo. E quando foca de volta pro cara que mandou ela ir lá, tanto ele quanto o fundo virou meio um bonecão digital por um rápido instante ali. Essa cena, inclusive, foi que ela foi promovida a operador, né? Sim, exato. Exatamente, com a luva gigante. Cena maravilhosa também. Cara, uma coisa que foi muito sutil pra mim é a transição de uma atriz pra outra. Porque, beleza, é o momento que ela tá cobrindo o rosto, mas vocês conseguem lembrar o exato ponto em que troca? Eu não sei, será que não é a hora que ela é capturada e ela chega lá, o Demente chega no lugar onde ficou o Immortal Joe e rola todo aquele embate do Immortal Joe e do Demente? Não é mais ou menos ali? Não vou lembrar de cabeça, gente. Ainda é a atriz pequena, que é quando o Immortal Joe pega ela e o médico pra ele, né? Essa cena ainda ela é pequena. Depois disso, tem o Erectus tentando estuprar ela, em que ela tinha raspado o cabelo antes. Sim, eu vou voltar em tudo isso, mas só tá chegando onde troca a atriz. Uhum. É muito sutil mesmo. Eu fiquei incomodado de não ter percebido. E quando eu fui rever hoje, eu fui atrás, tá? Eu fiquei até voltei algumas vezes pra ter certeza. A troca de atriz é quando vai ter aquela missão. Qual que é o nome dele? O Praetorian Jack chega e ele vai fazer a missão pra pegar a gasolina e ela se infiltra no caminhão pra fugir e coloca uma moto lá no assoalho? A parte Nossa, de baixo do caminhão. Nossa, verdade. Nesta cena que a atriz é trocada. Tipo, cara, enquanto ela tá vendo o Praetorian Jack, tipo, vou fazer aqui o plano e tal, ainda é a menina. Agora, quando ela aparece escondida embaixo do caminhão, já é Natalie Lojoy. E dá pra perceber isso pela altura das atrizes. Nas duas cenas ela tá de cara coberta. E logo depois ela tira a máscara. A cena do mijo, então, que ela mostra lá o frasco de mijo, a outra atriz ainda, então, né? É a outra atriz ainda, sim. Exatamente. É, a Layla Brown, o nome da menina. Tô Layla Brown, aqui. Ok. Nasceu em 2010, cara. 14 anos agora. Nossa, a gente tá velho, cara. Então, o tempo tá passando só pra gente, viu? Cara, acho que desse ponto aí que o Mioto tocou com relação aos efeitos, acho que essa cena realmente da perseguição é o que ficou mais gritante de dar um monte de bonecão digital ali, na cena que a mãe dela tá matando os... Sim. Sim. Os capangas, né? Mas, assim, no resto do filme... Não, depois fica muito orgânico, assim. Não, depois não incomoda, não. Depois não incomoda, depois fica muito orgânico. Mas esse começo, eu fiquei com medo de que ia ser muito pesada a mão nesse sentido ali, do bonecão digital. E aí, tipo, que eu acho que quebraria muito, assim, da mágica que tem o universo do Mad Max e que tem muito ali no Estrada da Fúria, né? De você, pô, isso daqui é real, né? Isso daqui tá... Esse ambiente realmente é hostil pra essa galera. Na cena da execução da mãe dela, uma coisa que eu achei muito legal, é quando ela começa a chorar, que o Dementus vira pro historiador e pede pra ele comentar sobre choro e lágrimas, daí o cara começa a falar que choro é secreção que sai dos olhos, ele fala que a composição química do choro de alegria é diferente do choro de tristeza e tal, mas o que eu queria dizer, a importância do historiador nesse mundo aí, que hoje em dia a gente ouve muita gente falando merda, que historiador não serve pra nada, que professor de história não devia nem ter. Mas olha aí, professor de história, no futuro distópico de Mad Max, vai ter aí um cargo importante aí numa gangue maluca. Que ele fala pra ela, inclusive, quando eles estão lá na jaula, um pouco depois da cena que a gente tá falando agora, que ele pergunta pra ela, você sabe escrever? Eu posso te ensinar a escrever, né? Você vai ter uma utilidade se você aprender a trabalhar a mente e tal, igual eu. Ele tenta dar uma cooptada pra, sei lá, ser pupila dele de alguma maneira. Muito bom. Sim, é muito boa a ideia desse personagem, né? De você ter um personagem, o cara que ali ele registra a história e tudo que foi perdido naquele mundo pós-apocalíptico, naquele mundo hostil, né? O conhecimento do mundo, ele tá ali muito concentrado no papel de uma pessoa. Achei uma ótima sacada. A gente não tinha visto isso no filme anterior, achei bem legal, assim, sabe? Inclusive, se tiver aí novos filmes ali nesse mesmo universo, Mad Max, é um tipo de personagem bem legal de ser explorado, assim, ter mais, enxergar variações, né, desse historiador, desse cara que tipo um escriba, registra, né? A história. É um escriba, sim. Exatamente. E tem outro ponto narrativamente que ajuda nesse filme, aqui eu vou até falar que essa percepção não foi minha, foi de um vídeo que eu vi do PH Santos, falando sobre Furiosa. Grande PH. Ele fez duas inserções muito boas, e uma tem a ver com a questão do historiador, eu acho, que é diferente dos outros filmes, Furiosa é contado como uma fábula. Literalmente como uma fábula. Tanto que tem a narração, tipo, que é constante no filme, tem um personagem que tá dentro da história que narra. Assim como, sei lá, no Rei Leão, eu acho que é o... Não é Zazuza, é o papagaio, né? Qual que é o nome do bagulho? Rafik narra a história e tal, que também é uma fábula, Rei Leão, obviamente. Uhum. Então ele segue o mesmo parâmetro usando esse personagem. A ponto de que é uma liberdade criativa muito grande, que inclusive se a questão da mãe for real, resolve essa falha de roteiro, que é, você não sabe nesse filme o que entre aspas é real ou não em relação à Estrada da Fúria. Porque é a história contada a partir de uma pessoa que ouviu de outra pessoa. Tanto que na última cena do filme, tem várias versões do rolê e tal, ele tem essa liberdade de mudar. Caramba, eu não tinha feito essa leitura. Faz muito sentido, cara, muito, muito sentido. Faz sentido pro cacete, pela narração e como foi montada a história. Tanto sim, que existe aí várias possibilidades de como ela matou de fato o Dementos, né? Se ela saiu arrastando ele de carro, se ela atirou na cara dele direto, se ela torturou ele pendurado, igual fez com a mãe dela. Uhum. Então é meio que aberto, né? Porque é uma versão da história, não é assim o registro real dos fatos, né? Sim, a história é feita de versões. Então é a história contada por terceiros. Não é da perspectiva da Furiosa o filme. É da perspectiva do historiador, né? Então isso é... Parabéns, Pega Santos, isso foi puta análise. Adorei essa... enxergar o filme dessa perspectiva, cara. Faz muito sentido. PH demais, meu Deus. Ele sai à procura, então, né, de algum lugar, eles matam, mostra eles matando muita gente no meio do caminho, até que eles encontram um garoto de guerra lá no meio do deserto, que leva eles até a cidadela, né, que é a fortaleza do Immortan Joe. Uhum. Cara, quando eles chegam na fortaleza do Immortan Joe, vocês pescaram o discurso do Demento, falando sobre explorador, sim, sobre... Ele meio que incorporou um líder revolucionário ali, falou que tava lá pra libertar todo mundo, e ele, aquilo era uma opressão, eles estavam sendo escravizados, sabe? Um discurso bem anti-imperialista ali no meio do rolê, assim claro que verdade. Ele tinha ali os seus objetivos escusos ali por trás, ele queria ser ele o explorador, né? Mas não é nem escuso isso, cara. Ele termina de falar desse jeito: parem de seguir esse falso e tal, e venham me seguir, porque eu vou dobrar a quantidade. Ele fala: eu vou dobrar a quantidade de ração que vocês recebem. Chega nem a ser escuso, como você falou. É literalmente, não, para de seguir esse salafrário pra seguir eu, que não sou um salafrário. E vou fazer exatamente isso. Você é menos ruim que você. Eu vou continuar sendo ruim, eu vou ser um pouquinho menos ruim. Excelente. Beleza, ele viu que na cidadela lá, ele não tinha páreo, né? Porque entre as três ali, aparentemente é a mais poderosa, né? Eu acho que o poder de barganha na cidadela é maior porque é água, né? Meio água, que o item mais essencial pra todos ali. Né? Daí ele parte lá pra Vila Gasolina? É Vila Gasolina que eles chamam no filme, né? É Fazenda da Bala e Vila da Gasolina. Ele faz um conluio com outro pessoal pra fantasiar o pessoal de War Boy e aí invadir a Vila Gasolina como se fosse o pessoal do Immortan Joe, né? Isso é um dos capos dele lá, né? Um dos... Uhum. Uma das subgangues que tem lá dentro do bando dele, que ele pinta todo mundo de branco e manda a galera pra lá. Mas eu queria falar sobre a Vila Gasolina, cara, que é uma coisa que a gente não viu no Estado da Fúria, agora a gente teve acesso aí aos dois outros cenários, né? É o quê? É muito um poço de petróleo? Cara. Literalmente? Cara, sabe o que me lembrou a Vila da... Eu acho que é a Vila da Gasolina. Você conhece a petroquímica aqui de Santo André, né, Rafa? Capuava. Perfeito. Claro. Cara, me lembrou demais a petroquímica. Eu só não lembro se era a Vila da Gasolina ou a Fazenda da Bala. Mas uma das duas, cara, eu falei, cara, isso daqui é a petroquímica, cara. Petroquímica. Só faltou a tocha muito... queimando, né? É, cara, é uma coisa que eu fiquei muito curioso no Estrada da Fúria, de mostrar mesmo esses dois lugares. A gente só vê ali a cidadela do Immortal Joe. E eu achei muito legal essa expansão do universo, você mostrar esses lugares e esteticamente como que eles ficam ali dentro daquele universo. Né, cara? Tipo, meu, como você vai ter gasolina no deserto? Como que isso funciona? Como você fabrica bala também no deserto, cara? Eu adorei, cara. Eu acho que é um dos pontos assim, que eu mais gostei no filme, foi essa expansão do universo, a gente poder ver esses dois lugares. Assim. Colocando um pouco a base dos outros filmes. Bombeiro fazer bala é fácil, tá? Só partindo assim. Com fogo, em grande quantidade e tal, é um processo simples, até porque eles têm acesso ao ferramental que sobrou, pelo menos o ferramental mais pesado. Isso não seria difícil a parte de fazer bala. Entretanto, a parte de tratar petróleo para poder fazer gasolina, no Mad Max 2, eles exploram um pouco como que eles refinam o petróleo para fazer a gasolina. Pelo menos na mitologia de Mad Max, é um conhecimento que não se perdeu, a parte de refinar petróleo para fazer o combustível. Então acho que ainda é o trabalho de explicar. É um poço de petróleo ali, literalmente, né? Porque tem meio que um... Sim. Como é se fosse um castelo. Castelo medieval, que tem um fosso ao redor. Eles têm um fosso de petróleo ao redor da fortaleza. Sim. Então é um poço de perfuração e uma refinaria. As duas coisas ali. Uhum, é. Exatamente igual a uma das vilas do Mad Max 2. Do Mad Max 2. É a vila dos moleques do bumerangue, né? Esses dois lugares, eles têm basicamente a mesma estrutura ali da cidadela. Pelo menos foi o que eu entendi. Porque da mesma forma que ali onde o Immortal Joe fica, você tem a população em volta que é escravizada, né? Que tem aquela dependência ali do seu líder. Nesses lugares você também tem, né? Você tem a galera ali nos arredores do lugar. Eu não lembro se na Fazenda da Bala, mas na Vila da Gasolina, pelo menos que eu entendi, é que você tem um povo ali, né? Nos arredores, que depende também, é meio que escravo ali, né? É quase um sistema feudal, né? Isso, é cara. Não é só um polo de produção de gasolina, de refino e de produção da bala, não. Você tem pessoas também ali que estão na mesma situação da cidadela, né? Sim, é tanto sistema feudal que você tem lá a cúpula, né, sempre, você tem os soldados, o pessoal que tá mais próximo, os vassalos, que... Sim. E os vilões, que é o pessoal do... Os vilões de volta. Perfeito. Se você pegar a cena um pouco mais pra frente, adiantando de novo, lá pra frente, a segunda missão com o Praetorian Jack, que eles vão até a... É a primeira, na real. Eles vão até justamente a fazenda da gasolina e o Demento está lá. É, quando o pessoal se revolta, quem vem não é o pessoal que é, tipo, estilizado como fazer parte da gangue. É realmente o pessoal de roupa maltrapilho que vai rasgando as redes pra pegar repolho, né? Essa galera. É fudido ali. Então é muito feudal, de fato, completamente. E uma coisa interessante de quando o Demento chega na fazenda da gasolina, Vila Gasolina, vou ficar confundindo essa merda o tempo inteiro. Ele olha e fala com um dos capangas dele: é a nossa oportunidade de barganhar. Aqui é, de fato, a terra da oportunidade. Vamos lá, só pra referenciar. Vocês assistiram Barbie? Não, eu não vi. Bom, em Barbie tem uma situação em que o personagem do Ryan Gosling, que faz o Ken, ele realmente rouba o filme pra ele, sabe? Sabe aquele vilão carismático demais? Isso realmente acontece do filme da Barbie. Nesse filme foi por pouco. É que a mão da direção da produção deve ter sido pesada. Agora foi muito pouco pro Demenson roubar o filme pra ele, cara. Talvez Sim. Assim como a Furiosa roubou o filme pra ela, entre aspas, no Mad Max, na Estrada da Fúria. Não roubou porque o bicho era esse, né? Mas enfim, faltou muito pouco o carisma do Dementos, tipo, roubar a história pra gente querer mais ver ele do que a Furiosa em si. Foi uma lasquinha lá que salvou disso acontecer. Ele foi muito bom. Concordo. Mais tempo de tela, o filme seria dele, né, cara? Um pouquinho mais de tela. Um pouquinho mais, exatamente. Bom, a gente tá então na parte da... que ele vai e ele consegue conquistar a fazenda da gasolina pra ele. Com isso, ele consegue de fato barganhar com o Immortal Joe e ele faz a oferta, tipo, ah, eu vou dar aqui pra tanto de gasolina, vocês vão dar pra mim tanto de comida e tanto de água, né? Que realmente é uma barganha. O Immortal Joe fala, beleza, eu vou te dar um terço, mas eu vou ficar com essa menina e esse médico aqui. Isso é, rola essa negociação. Inclusive, cara, por ter sido incluída ali na negociação, eu achei que a Furiosa acabou ficando muito escanteada, sabe? O Rictus vai, sequestra ela, ela consegue fugir, se disfarça e ninguém procurou ela mais, ninguém falou mais disso, ninguém mais lembra dela, sabe? Vocês tiveram essa sensação também? É, eu fiquei... Isso me incomodou um pouquinho, cara, porque ela tem toda essa cena que você comentou, ela consegue escapar e depois... Cadê a Furiosa, né? Tipo, me incomodou um pouquinho isso, cara, dela ter ficado bem escanteada, assim, de terem esquecido. Ela não é escanteada, né? Esqueceram da garota ali e tá bom, segue a vida, né? A vida continuou. Cara, eu não vejo isso como um problema, de verdade. Não vejo mesmo, porque tem uma coisa que tem nesse fim, a passagem de tempo, assim. Então, do Rictus tentar pegar ela e ela fugir, se disfarçar com um menino entre os mecânicos lá, passou-se um bom tempo com ela, né, nessa situação. Então, assim, não importa muito se o Immortal Joe tem tanta gente pra ele olhar que ele não se importa, ou se simplesmente ele perguntou, e aquela mina lá que eu troquei, o que aconteceu? Ah, não sei. ah, beleza, vamos procurar e não achou. Cara, não mostrar não é um problema, sabe? É a história que a gente tá vendo é aquela. Recentemente, sei lá, a gente tava conversando aqui em casa e a gente acabou falando daquele filme 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. E um amigo meu ficou puto, porque ele viu esse filme recentemente, tinha visto antes. E ele falou, ah, mas é ridículo, porque não mostra o primeiro encontro do cara com a mina. Tipo, ele tem interesse nela e aí depois já vai partir pro segundo ou terceiro encontro. O primeiro em si eles só falam sobre, mas não mostra. E ele ficou puto com isso. E fica tipo, cara, a história tá sendo contada e foi cortada por um motivo. Não mostrar o primeiro encontro vai ter um motivo narrativo ali. Eu não pude aguentar porque eu não lembro todos os detalhes do filme, mas tipo, nesse ponto, qual seria o ganho de mostrar o pessoal procurando ela, sabe? Ia ser mais 10 minutos do pessoal procurando ela não encontrando? Pra história escrita, ela deveria aparecer normalmente. Outra coisa não mostra e não me incomoda também, porque depois que ela encontra o Praetorian Jack e entra pra equipe dele, ela volta a ser referenciada como Furiosa lá dentro. Então, sim, tipo, eu sumi, eu voltei. Tanto que quando ela volta sem braço, eu falo, eu sou a Praetorian Furiosa. E fala, mas onde é que você se meteu? Cara, e ela já tá conversando com o Morton Joe de frente a frente nesse meio tempo. Então, assim, não mostrou no filme, mas talvez não precisasse, ou foi decisão do cara não mostrar. Eu não me incomodo com isso e não enxergo como um problema não mostrar essa parte. É, é porque assim, eu falo porque dá a entender que ela era um produto especial, né? Um produto especial envolvido ali na negociação. Ela tinha um valor. Durante o tempo inteiro, a gente, nos dois filmes, a gente mostra uma obsessão que o Morton Joe tem por ter um filho lá, a vida completa, que eles falam, sim, né? Que é um filho sem nenhum tipo de mutação, nenhum tipo de defeito, uhum, assim, entre aspas. Uhum. E ela é uma vida completa, então... Sim. Pra ele ter um filho com ela que fosse vida completa também, a possibilidade seria grande, tá? Bom, enfim, não vamos falar de genética aqui. E ele deu a entender que ela poderia ser uma das noivas no futuro, sim, né? Sim, exato. Então, exato. Ela deveria ficar lá dentro do cofre junto com as outras. A impressão que eu tive é essa. Daí, em algum momento, ela iria mostrar alguma destreza militar, que de fato ela tinha, né? Que ela foi criada pra isso. Não sei se vocês lembram, mas a mãe dela chama, uhum, fala que ela é uma Vuvaline, que ela fala, uhum, e eram os protetores do vale. Sim. Então, ela foi criada pra ser uma guerreira. E talvez ali ela mudasse de posição na hierarquia por questão estratégica deles. Mas, assim, a forma como foi conduzido e tal, ela meio que teve que começar do zero ali, sendo que ela já entrou pra cidadela como alguém especial, entendeu? Sim, sim, é sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu ia trazer mesmo. Então, por isso que me incomoda um pouco o sumiço dela e o reaparecimento. Mas, assim, me incomoda, mas nada que estrague a experiência do filme, né? Foi a impressão que eu tive. O Matheus já fez um outro paralelo, fez uma outra interpretação, né? Mas é um detalhe. Duas coisas aí. Primeiro ponto, ela não era a única candidata a ser uma esposa barra mãe, né? Tinha várias. Sim, então, sim, assim, perdeu uma, ok. E vale lembrar que perdeu por causa do Erectus. Ele veio querer esconder isso, provavelmente, né? Tem essa questão. Não vai muito pra frente porque não exploram esse ponto, mas ele seria o culpado. Então, até faz sentido não falar muito daí, até pra não perder o personagem. É, e aí tem outro ponto, que é, essa ascensão militar dela aconteceu. Aconteceu. De fato, não, aconteceu. Isso tem no filme. Eu imaginava uma outra forma disso acontecer. Mas aconteceu. Sim. Do jeito que aconteceu, beleza. Quanto a isso, eu não tenho problema. A guerra sempre vai existir. Mas para voltar para casa, Furiosa lutou contra o mundo. A gente estava indo para a primeira missão dela ali. Ah, tá. É que ela foge e aí ela entra com o Praetorian Jack aparece, né? Isso. Ah, não. Antes tem aquela cena que a gente falou por cima, né? Em que ela é só uma mecânica e ela é promovida pra... Putz, qual carro que eles falam? Não é manipuladora, é que ela pega as luvas. Operadora. Operadora, exatamente. Tem uma promoção primeiro. Ela não fala, né? Pra... forçar a voz, né? Pra não forçar a voz, exatamente. E o pessoal cuida dela por causa disso também. E o Praetorian Jack aparece. E aqui eu quero até fazer um comentário barra pergunta, que é... O que vocês acharam do Praetorian Jack? Eu achei um bom personagem. Assim, eu gostei. Comprei a ideia. Achei muito... A princípio eu fiquei com a impressão que seria, pô, já que você não vai ter o Max no filme, esse cara vai ser colocado pra suprir essa necessidade, mas isso depois se esvai quando a missão começa a se desenrolar e você vê que ele já tem um outro perfil, um pouco diferente do Max, né? Ele é um cara tão bruto quanto o Max, mas parece um cara mais comedido, assim, nas ações. Menos cachorro louco, né? Sim. Então, eu gostei. Menos eu médico. gostei bastante do personagem. Isso, cara. E... eu achei até, já pulando ali pro final dele, o final dele eu achei, me decepcionou um pouco, sabe? Eu achei que foi muito mundano, muito comum, sendo que você começa a desenvolver uma afeição pelo personagem dele, sei lá, né? Numa condição normal, eu esperaria um fim um pouco mais heróico dele. Acaba que ele tem um fim muito brutal e muito mundano ali dentro daquele universo. Mas eu gostei, cara. Adorei o personagem dele. Cara, o personagem em si eu acho que ele é legal, mas tipo, não é nada de novo. Como se eu já tenho o Max, tem uns personagens que podem assumir esse papel ao longo da história, tranquilo. Agora, como ele foi inserido e usado na história, eu achei muito legal. É a única afeição que ela tem com uma pessoa. A única pessoa que ela confia, né, cara? E ela confia em um sentido quase tipo de paixonista adolescente a princípio, que nesse mundo não tem muito espaço, né? Então tem que evoluir pra algo mais rápido. Mas ela fala com ele sobre o Vale Verde. Ele fala, não, a gente vai pra lá, vai seguir e tal. Ela criou planos com ele. E eu não esperava isso em um filme de Mad Max. Tipo, de verdade, não esperava mesmo. Isso tem no primeiro Mad Max, obviamente, né? Porque tem a questão da família do Max que tá viva. É, mas a esposa dele já, né? De antes da merda rolar, sim, né? Mas tem essa questão de afeição romântica no primeiro filme. Esse é o ponto. E eu não imaginava que isso fosse voltar pra saga de alguma maneira. E foi colocado de maneira leve, mas que fez a história andar. Porque, cara, sim, se você parar pra pensar... se não fosse esse cara, talvez ela até se perdesse no rolê de querer voltar. Tipo, ela podia... ela precisava de algum aliado, né? E ela precisava de um aliado, de uma pedra, e um mentor, sabe? Um mentor, cara. Ele é o mentor também, dela ali, né? Ele é o cara que lapida ela. A continuação do treinamento cru dela, que ela teve criança, foi com ele, com certeza, sem dúvida. Mas ter essa pedra, esse quase par romântico, entre aspas, fez a história andar e dar justificativa e motivação muito rápido. Muito rápido, sem ser forçado, assim, achei do caralho. Porque começa com um olhar, né? É um olhar pelo retrovisor do caminhão, que ele se olha a primeira vez. Achei e eu não sei vocês, mas eu bati o olho e pensei que era o Jeremy Renner. Já tive que pesquisar pra ver que não era ele. Sério, cara? Com a maquiagem cobrindo metade da testa ali, tudo preto? Pareceu não, porque eu fiquei muito fixado no lábio leporino dele. E eu acho isso legal, porque lábio leporino é uma coisa que, tipo, é comum, às vezes você nem percebe. Mas, cara, quantos atores você conhece que tem lábio leporino, sabe? Tipo, real, assim, né? Eu, no Cobra Kai, tem um personagem que tem lábio leporino, isso faz parte da história, e esse cara agora. E... primeira cena aí dos dois juntos aí, essa perseguição, quando eles estão indo lá pra, pra gasolina, pra Vale da Gasolina? Vila da Gasolina. Fazenda da Bala. Vila da Gasolina, quando eles estão indo pra lá. É a cena mais Estrada da Fúria do filme, na minha opinião. Assim, cara, que é alucinante. Tem a perseguição, porradaria, o maluco voando, o anão morre. Nossa, essa cara, é maravilhosa. Aquela cena é maravilhosa, cara. E é. Toda a dinâmica do caminhão, assim, é diferente. Você vê que é um. É esse processo, o veículo é quase uma entidade nesse universo aí do Mad Max, né? Tanto é que lá no Estrada da Fúria você tem a cena, né? Que os caras pegam o volante ali, né, pra usar no seu veículo, que é meu, ali o veículo, a máquina é uma entidade pra eles, cara. E eu não esperava, eu achava, assim, na minha cabeça, que a gente teria combates muito bons nesse filme, assim, como são os do Estrada da Fúria, mas não pensava em, putz, como que eles vão tornar isso mais inventivo do que foi da outra vez. E o George Miller consegue trazer isso, né? Com aquela galera meio como voando, como se fosse uma asa delta, né? Sim. Os próprios ataques de moto também, o anão ali dentro do caminhão, as armas que eles usam, o que eu acho, né? Legal, os arpões, é muito legal aquilo, cara. Nossa, é muito bom. O que eu acho legal, cara, é que nada tá ali à toa. Tipo, tem aquela porra, aquele braço de reta escavadeira no caminhão, ele tem uma função de tá ali. Tem aquela... perfeito. Esqueci o nome da arma que fica na traseira do caminhão lá, que roda os... enfim, é tipo uma ponta de um furador lá girando, ele teve a sua função também, então nada tá ali por acaso, né? Tudo foi bem empregado ali. E é como você disse, assim, eu acho que ele não trouxe nada, assim, de muito novo, foi uma repetição que a gente teve a maior parte do Estado da Fúria, mas precisava ter essa cena, né? Porque quem assistiu Estado da Fúria assistia esse filme esperando por isso, daí a pessoa ficou satisfeita com essa cena, que foi muito bem feita, apesar de não ser uma cena lá muito longa, mas trouxe de volta isso e deu andamento pra história, assim, não foi à toa, não foi gratuito, né? Os cortes de ação, assim, que você falou, tudo é usado, né? E, cara, depois peguem essa cena e só fiquem revendo ela, em que cada movimento de braço é como se fosse é como se tivesse programado pra ser daquele jeito, sabe? Ela cai na frente do caminhão, no capô, ela acende uma dinamite no motor que tá pegando fogo, fogo. Ela levanta pra jogar, um Warboy pega da mão dela e fala, testemunhem! E pula de costas pra explodir. E se você pegar o detalhe, bom de filme duas vezes é isso, né? Que você pode voltar mais tranquilo. Quando ele pula de costas, ele joga dinamite e ele cai em cima do carro. E como o carro tá andando, obviamente, a dinamite explode embaixo do carro. E aí, o carro levanta pra trás, encaixa em cima do capô do caminhão, com o cara esmagado, obviamente, e tira a visão do Praetorian Jack. E ele tem que fazer uma curva acelerada pro carro ir pro lado, e ele voltar a ter visão. Sabe, tipo, o detalhe dele pegar e jogar, em vez de pular junto, faz com que cause um problema, e quando ele vai da visão, já tem um problema na frente em seguida. É muito fantástico. Tipo, é uma sequência de explosões, de tiro, de violência, muito bem coreografada. Total, sim, cara, maravilhoso. Sim, cara. Tem o cara que joga um mijo lá, né? Ah, esse mesmo cara que explode, ele joga a garrafa de mijo pra apagar o fogo do motor. Sim. Quando a tampa do radiador eu sai. Isso, exatamente. Muito bom. E é isso, cara. Essa é a primeira sequência. Acho que primeira não. Primeira grande sequência. Já tiveram os outros, mas essa aí pra mim foi a grande, a mais marcante. E a gente tem a segunda quando eles vão pra Fazenda da Bala, que aí eles já estão com o plano deles de fuga, né? Uhum. Sim. Antes disso, quando eles. A gente falou dessa cena já, né? Mas por cima. Mas que eles chegam lá e não conseguem a gasolina. Que o Dementos não consegue da gasolina porque o pessoal tá revoltado lá na vila dele. Acontece esse problema aí da gasolina, eles voltam, tem uma reunião e falam, ó, o cara tá falando que precisa de mais comida, que a gente tá enganando ele, daí os caras falam, ó, a gente tem que matar esse filho da puta. Uhum. Daí eles falam, vai pra Fazenda da Bala e pega o máximo de munição que vocês conseguirem lá e voltam pra cá. Eles iam fazer uma carga grande de munição pra, enfim, eles conseguirem atacar o Dementos lá na Vila da Gasolina. Vila Gasolina, isso aí. Isso. Tô lembrando, meu. Tô até o final do episódio, eu lembro. Tá bom, pode ir. Aí, daí, né, é nessa missão que eles meio que já têm programado. Beleza, então a gente vai pra lá. Tanto que eles param o caminhão ali no meio do caminho, né? E já colocam as duas motos lá na garupa e seguem direto lá pra Fazenda da Bala. Então eles meio que já tinham planejado. Acho que isso não ficou muito claro, né? Mas de lá, provavelmente, eles iam encher os caminhões e iam fugir. Eu não sei como. Putz, cara, agora você me pegou, cara. Na minha cabeça, assim, trazendo da memória, pra mim eles iriam abastecer e voltar pra Cidadela, mas realmente não faria sentido, né? O plano era fugir, então era abastecer e fugir, né? O Praetorian e a Furiosa fugir. É, não ficou muito claro, mas quando eles chegam lá na Vila da Bala, na Fazenda da Bala, o Demento já tava lá, ele já tinha invadido, né? Então ele sim, já tinha tomado dois. Tudo já. Ah, e eles conseguem retomar de volta, né? Porque aí, por fim, acabam destruindo a Fazenda da Bala, né? Mas ele, o plano, no final das contas, era ali, era pra. Dele era dominar as outras duas fazendas e submeter o pessoal da Cidadela ao que ele queria, né? Sim, né? Ele queria monopolizar ali o tanto a gasolina quanto a munição pra colocar o Immortal John numa situação delicada, assim, né? E quase deu certo o plano dele, né? E aí. Fazendo exercício seria curioso, né? Se tivesse dado realmente certo o plano dele, né? O que seria o Dementos ali na Cidadela, cara? Seria bem interessante de ver. É, monopólio total. Total. Ia ser o dono de tudo, porque ele sendo dono da gasolina e da bala, beleza, não teria comida, mas eu acho que juntando toda aquela turminha boa que tava lá ao redor, ele conseguiria tomar a Cidadela, finalmente. Que era o que ele pretendia desde o começo, sim, né? Sim, sim. E a cena na Fazenda da Bala é muito boa, cara. Aquela cena de ação, e é várias vezes assistindo durante essa cena, esse marco aí na Fazenda da Bala, eu fiquei me pergunto, cara, como que eles vão sair daqui, cara? Como que a Furiosa vai escapar desse lugar? Porque a própria geografia ali do lugar, você vê que ela é um portão que você entra e você faz um caminho descendo até ali embaixo, não tem muita saída, né? Só é o mesmo lugar que você entra, é o mesmo lugar que você sai, né? E é quase como se fosse um fosso, assim, né? Lembra um fosso, um lugar meio de mineração. Vale, não? Um vale, assim, sim, sabe? E eu fiquei me perguntando, cara, como que eu vou sair daqui? Ó, outra ótima cena de ação que ocorre aí durante esse embate aí na Fazenda da Bala. Eu acho que a sequência inteira é a que eu mais gostei do filme. Essa sequência começando, né, com a emboscada no começo, até o final com o Patron Jack morrendo e ela saindo sem o braço. Vai falar mais ela no todo aqui, mas eu foi a cena que eu... A sequência, sim, que eu mais gostei, com certeza. E ficou claro pra você, Matheus, qual que era o quê? Param no meio, colocam as motos na garupa lá do carro. Eles iam fugir como? Eles iam parar, iam mandar os outros seguirem viagem? Não fica muito claro, né? Eu acho que não deixa muito claro, porque dá errado, né, entre aspas. Uhum. Então não elucidam tanto. Eles tinham um plano. Qual que era, não se dão ao trabalho de explicar. Não saberemos. Cara, a questão aí do cenário, né, da Fazenda da Bala, me lembrou muito mapa de videogame, cara, sabe? Me lembrou muito algum mapa que você veria aí num GTA. Nossa, verdade. Call of Duty da vida. Sim, sabe? Sim. Tanto que a primeira sequência, quando eles percebem que é uma emboscada e fecham os portões, o Praetorian John, ele pega uma carabina, né, e sai matando um monte de gente também, bem no estilo videogame. Esconde, vira, pá, derrubou um, sabe? Uma coisa bem... Sim. Essa é a cena que qualquer momento que você pausa é um fundo de tela perfeito. E eu acho que a melhor foto desse filme é na sequência dessa que você falou da carabina, em que a Furiosa tá do lado de fora, né, porque fecha o portão, e ela tá de costas se escondendo no portão pra poder virar e atirar. E o pessoal usa lança-chamas nela, que ela fica bem no meio do portão, como se fosse uma cruz, e o fogo atrás dela. Tipo, ela só esperando o fogo baixar pra poder atirar de novo. Eu acho que tava até em trailer essa cena, cara. Tipo, é um screenshot perfeito. Né? Deve ser um dos posters, muito provavelmente. Ah, não, foi sim. Foi um dos posters, sim. E cena estática, sim. Maravilhosa aquilo. Toda sequência, obviamente, né? Você falou do pessoal escondendo pra atirar, que obviamente, né, é o que vão fazer. Mas quando chega pro Dementos fazer isso, ele se esconde com as outras pessoas, né? Tipo, ele fala, olha aí pra mim, olha, pá, e o cara morre, porra, mais um aqui pra identificar onde tá parado. Se quando a... Quando a Furiosa tava de sniper, né? Ele percebe que ela tá atirando, daí ele pega um dos capangas dele, coloca na frente, ela atira na cabeça do cara e dá um tiro de bazuca com uma mão só nela. Uhum, perfeito, que é quando ela cai. Na sequência disso, apesar dela cair da torre que explodiu, né, com a bazuca, eles ainda conseguem ir no carro e fugir, né, por tentar fugir pelo menos, na perseguição. E nesse ponto, é que eu até comentei no WhatsApp mais cedo, que tipo uma grande dúvida desse filme é como ela perdeu o braço, obviamente, o pessoal se perguntou isso. Sim. E tinha que ser uma parada foda. E eu não conseguiria imaginar uma solução tão perfeita quanto essa, porque quando o carro, que tinha um Bigfoot, né, encosta lá no carro dela, que ela tá com o carro pra fora, tá com a mão pra cima do vidro, da janela, na real, e encosta, ela grita, já é aquele tipo, ih, rapaz, foi agora. E foi muito rápido. Então, assim, pegou de surpresa, não foi uma resposta tão satisfatória, mas pegou. Beleza, foi aqui, me surpreendi, show. Só que na sequência, o carro capota e eles são capturados. Eles são capturados e eles amarram ela pelo braço. Justamente pelo braço que foi atropelado pela roda do Bigfoot. E assim, tava esmagado, né? Já tava esmagado, na merda. Ela só precisou puxar e romper a pele, mas tipo, é muito mais foda do que eu decepar o braço dela com um machado, tá ligado? Foi só isso, cara? Foi só isso, porque ela parece com a boca tendo ensanguentada na sequência. Ah, verdade. É, foi um pouco mais, na real. Não foi só puxar, não. Aliás, foram 127 horas do inferno, isso aí. Exato, exatamente. Aliás, vale o destaque aí, senhores, porque havia um receio, né, no começo de se a Annie daria conta, né, de suprir esse papel da Charlize, porque a Charlize tá perfeita no Estrada da Fúria, né, tem um porte físico que você vê que dá conta ali, que é próprio, né, pra sobreviver aquele universo. E tinha muito receio, né, se a Annie ia dar conta do recado, cara, e eu achei que ela mandou muito bem. Por mais que ela não tenha, né, o mesmo biotipo da Charlize, cara, mas assim, ela, cara, comprei totalmente ela de Furiosa, assim, cara, foi demais, demais. Acho que vale muito esse destaque, porque ela entregou muito, cara. Vale. Entregou muito, muito. Eu tinha até anotado pra falar isso, que Anya Taylor-Joy é uma dessas atrizes, era, deixando o tempo verbal correto, uma dessas atrizes que o pessoal fala muito, promessa e tal, e eu nunca tinha visto nada impressionante com ela. Eu nunca tinha visto uma puta atuação dela até agora. Você não viu a Bruxa? Eu vi a Bruxa. Pô, não, acho que é impressionante, acho que... desculpa. Ah, de novo, cara, uma boa atriz. Impressionante. Ela tinha 15 anos ali. Eu acho que você, levando em conta isso, a forma como ela tá nesse filme, acho que ela tá muito bem. Ela tá bem. Mas sim, esse ponto filme aqui, acho que serviu pra consagrar, né? Foi o consagrar, o é o ponto. É que eu digo assim que, por exemplo, em geral o pessoal sobe muito hype pra alguns... Ah, o próprio Timóteo Chalamet aí, cara. Tipo, desculpa, eu não vi nenhum papel que ele se... ele é muito falado. Tô falando de expectativa. narrativa e estimação da parada. Uhum. O Timothée Chalamet, eu acho ele super estimado. Eu nunca vi ele num papel realmente que ele se destacou e, nossa, que atuação fodida. A Anya, eu já achava um pouco melhor do que ele. Eu sempre achei ela uma boa atriz, mas nunca achei que justificava o hype em cima dela. Até agora. Entendi. Porque sustentar esse papel foi tipo, beleza, menina, parabéns. Agora você não é mais super estimada, você é só estimada. Tá tudo bem, tá? É um papel com poucas falas, né, cara? É um papel que exige muito da expressão facial, que ela entregou muito bem, né? Uhum, ela tem esteticamente, ela é muito bonita, né? Mas ela tem traços muito peculiares, né? E acho que casou muito bem, assim, com a proposta da Furiosa, uhum, né? A própria expressão facial dela, acho que entrega bastante, compensa, sim, essa falta de diálogo, que realmente não é necessário ali no filme. Mas o próprio porte da atriz contribui muito pra isso, né, cara? Gostei demais, sim, dela no papel, cara. E realmente é um ponto de destaque que você comentou, que ela é muito diferente da Charlize, cara. Sim, por mais que ela pode ser loira e ter olho claro, aliás, a cor do olho acho que é diferente das duas, mas eu não sei como resolveram isso, agora que eu pensei. E a Charlize tem olho verde, eu acho. Mas, apesar do porte completamente diferente, aí não só ela, como também, né, a produção, o ângulo de câmera, o fato de você deixar o cabelo diferente, raspar e tudo mais, uhum, ela me entregou que ela é uma Furiosa 10 anos mais jovem. Sim, tranquilo. Sim, cara. Tipo, entrega. Tá lá. Perfeito. E, cara, vou um pouco, tá? A gente tem meio que uma reciclagem numa cena. Quando eles estão em perseguição no deserto, o Dementus indo atrás do Praetorian da Furiosa, tem aquela cena idêntica do primeiro filme, do close no para-brisa do carro, tomando tiro e ele sendo. E a bala parando, porque é um vidro blindado. Uhum. É, tem. Verdade. Sim. Sim, sim. Aí logo na sequência também dela perder o braço que a gente comentou, tem o easter egg do Max, né? Aparecendo ali. Perfeito. E a minha dúvida é, foi o Tom Hardy que fez aquela cena ou foi um dublê? O Tom Hardy não tá nem acreditado no filme, cara. Ele tá de costas, qualquer cara de roupa preta do lado do carro ia ser ele, tranquilo, podia ser você, de boa. Perfeito, cara. Mas foi o mais importante que tava lá, que era o Interceptor, né? E o estilo. E cara, o estilo todo total. Filme do Mad Max tem uma cena exatamente assim, dele de costas, num plongé nesse caso, né, de longe, uhum, do lado do carro. E se você olhar bem, devia ter um calanguinho passando do lado, que sempre tem também. Tinha, sim, beleza. Sim. Então, mas, né, cara, nessa isso é registrado. Que ele aparece, eu acho que dá pra ter duas interpretações, que ele acabou ajudando ela e entregando ali pra plebe ali da cidadela, ou ele só tava ali de espectador. Que vocês entenderam? Porque eu fiquei num primeiro momento com a impressão de que ele deu uma forcinha ali pra ela, sabe? E algumas análises que eu vi depois, uma galera entendeu isso, outras falou que não, ele só tava passando ali na hora e, ó, que legal, vou ver o que tá acontecendo aqui. Acho que é só easter egg, cara. Acho que é só tá ali porque tá no mundo do Mad Max, só. Tá, acho que é isso. Eu não tinha pensado nisso, Mioto, bom ponto. Não tinha nem vizinha falando sobre isso. Mas agora que você falou, tem um ponto. Ele não só tá lá. Quando ela cai, desmaia, mostra ele olhando pra ela. Ele vira o corpo pra ela. Tinha a cabeça, pelo menos. Ele exatamente. Vê. E o Max, depois do primeiro filme, ele é um personagem de faroeste. No sentido de... Inclusive, isso é até um argumento pra aquela história do filme do Oficial da Fúria não ser desta, Furiosa, etc. Nenhum filme do Mad Max, tirando o primeiro, é sobre o Max. Ele sempre está passando, vê uma situação, ajuda e vai embora. Todos os filmes com ele são assim, tirando o primeiro, sem exceção. Nos Mad Max 2 é Yojimbo ou Por um Punhado de Dólares, em que tem duas vilas e ele finge estar ajudando as duas e tal, no fim ajuda só uma, que é o que ele mais se afeiçoou. O terceiro, ele passa lá na cidadela da titia, ajuda o pessoal, vence e vai embora. E sai da Fúria, ele obviamente ajuda a Furiosa, claro. Então, com toda essa mitologia do personagem e não mostrar como que ela chegou no pessoal do vilarejo, encaixa pra caralho. Ele só ter pegado e falado, ó, cuida dessa mina aí, mina que come larva e valeu. Não precisa. Pode ser só um óbvio que é só um easter egg, isso não tem nenhuma dúvida. Sim. Pode ser que ele simplesmente viu e falou, essa aí morreu, vou pra próxima. Mas com toda essa mitologia, o fato dele ter mirado pra ela, faz sentido pra caralho sim ele ter levado. Mas que bom que não mostrou, que gera 5 minutos de conversa aqui com a gente, pelo menos. Perfeito, eu fico com a eu prefiro a versão que ele ajudou de alguma forma. Me conforta mais. Porque ela foi andando sem braço pelo deserto, é meio complicado, né? Meio chato. É, inclusive, curiosidade da cena seguinte com o pessoal do vilarejo, basicamente tem um monte de gente morta ou semi-morta, cheio de larva lá nos ferimentos, e o pessoal tirando as larvas pra comer. Fica a curiosidade, essas larvas realmente são comestíveis. Gente, se você um dia tiver perdido na floresta, numa trilha, algo do tipo, sem nenhuma fonte de proteína pra comer, coma larvas que estiverem em cima de órgãos vivos e não... Em planta. Planta pode ser também desde que viva. Agora, se for um toco de árvore morto, não coma. Isso é o que difere uma larva comestível e não comestível. Fica a dica. Não, ó, curioso, porque essa semana a gente tá gravando aqui de 26/7, em 2024. Saiu uma notícia de pesquisadores que estimam que o estado de São Paulo até 2050 pode ter uma temperatura média elevada de até 6 graus, né? 6 graus acima da média que já é praticada, e com ondas de calor por mais de 100 dias. Então, né? Bom esse tipo de informação, Matheus. A gente já fica meio preparado, né? Nunca se sabe o que vai ser do planeta aí nos próximos anos. Dei pra ele podcast pra me divertir e sair com altos níveis de ansiedade e medo do futuro. O Mad Max, cara, tá certo, totalmente contextualizado. Mas assim, essas larvas aí, elas comem tecido necrosado, né? Então, no final das contas, essas larvas tá nela, pode ter ajudado ela a não morrer de uma necrose ali no braço dela, né? Sim, exato, exatamente. Mas é exatamente essa ideia. Você coloca... Isso é medicina antiga, né? Talvez antes do termo medicina existir, mas existia esse tipo de tratamento. Né? Por assim dizer, normal. Daí uma sequência aí, bem rápida até, né? Ela volta pra cidadela, é presa lá pra galera que tem quase que um açougue humano dentro das cavernas. Daí ela procura um carro, consegue achar um carro com uma roda faltando, que é muito legal, que ela leva o carro lá pro escrotos e ele vai, pega as peças, monta um carro novo, que é aquela questão de tudo ser modulável nesse mundo. Daí ela vai, parte em busca da vingança dela. É, cara, o que eu acho muito legal é que o cara, e agora? Como que a gente vai fazer pra pegar ela? Daí alguém vira, pega e fala, você não vai pegar ela. Esse aí é o mais tenebroso dos anjos, o quinto cavaleiro do apocalipse. Daí você fala, eita porra! Muito bom. E essa sequência, volta o historiador nesse ponto pra contar a história, tem toda uma narração de que a humanidade evoluiu à base de guerra, e ele fala de coisas reais, teve a Guerra das Rosas, a Guerra de sei lá o que e tal. Guerra dos 100 Anos, Segunda Guerra Mundial. E essa é conhecida como a Guerra dos 40 Dias no Deserto. Essa sequência final demorou 40 dias da guerra entre Dementos e a Cidadela do Immortan Joe. Até chegar naquela cena final, passam-se 40 dias entre cortes rápidos e cenas de ação. Foi, bom, rolou de fato então aí uma porradaria, né? Como que o pessoal da Cidadela se virou, não sei, porque ele só tem água, né? As outras provisões todas ali deve ter sido um bagulho extremamente sanguinário. Interessante que aí pode aí ter, George Miller, a Guerra do Deserto dos 40 Dias? Só em um filme? Por que não? Eu acho que pode ter, se a Furiosa não for protagonista. Sim, sem dúvida. Ela lá na Cidadela, se recuperando do ferimento no braço. Sim. Talvez ela montando o braço mecânico dela, que eu acho que a maior ficção do filme é essa, inclusive, o braço dela. Não, nesse filme ele é muito menos ficção do que no outro. Nesse filme é um bagulho de corda e tal, é muito mais de boa. É uma lixadeirinha nele, pô. Ela dá Sim. corda nele. É. Nesse filme é muito plausível. No outro filme já é, ela realmente mexe os dedos, né? Porra, calma. Aí é, tá que é possível também, mas não sei se naquela situação. Mas sim, seria muito do caralho um filme da Guerra dos 40 Dias no Deserto, desde que a Furiosa passasse de relance só. Tipo, ah, passou sim. ali e tal, e fechou. É isso. Até porque a guerra não acaba quando ela vence o Dementos. Não, de certa maneira acaba, né? É aquele que era o líder. Faz sim, sentido. Sim, acaba. Mas tudo bem. Outro foco. Mas eu acho que chega então nas cenas finais do filme, né? Em que ela realmente consegue capturar o Dementos pra se vingar. E a muita custa, né? Porque ele começa a trocar com os capangas dele, né? Uhum. Coloca um cara lá na moto dela, na moto dele. Ele meio que tem um esquema pra tentar fugir, né? Mas ela tá sangue no olho. Ali já era. Ali ela ficou maluca mesmo e ia matar ele de qualquer jeito, né, cara? Você percebe na forma, cara. Ela vai dirigindo, ela não tá nem aí com os motoqueiros. Ela sempre simplesmente passa por cima dos outros motoqueiros, o carro segue. Ela ignora os capangas e fala, eu vou matar esse cara e acabou. É muito foda essa. E você pode pegar ali essa cena final em que... Bom, é que a cena começa com ele acordando, né, da cabaninha improvisada dele, né, que é só um lençol em cima da moto, basicamente, e preso na areia. E aí ele percebe que a cabaça de água dele lá tá furada, sem água. Ele levanta e vê alguém ao longe, tenta atirar e tá sem bala. A moto tá sem roda. A moto tá sem roda também, perfeito. Então ela criou todo um cenário pra literalmente torturar o cara e pedir alguma satisfação. Cara, pergunta pra vocês. Já digo que eu não achei, mas revendo, eu achei que algumas pessoas pudessem pensar. Essa cena, por acaso, foi longa demais? Fica a pergunta. Não. Pra mim não. Foi. Eu fiquei com essa sensação dela tá demorando muito, sabe? Uma pessoa que tava tão na ânsia, na sede de vingança, tem essa interpretação de que ela, de torturar ele, mas eu acho que ficou um pouco extenso, assim, ela ainda conta, mas assim, de novo, nada que atrapalhe, né, o conjunto da obra do filme, mas poderia ser um pouquinho menor ali. Deve ser a sequência do filme com mais diálogos, provavelmente. Sim, e, cara, o Chris Hemsworth deu show, cara. Uhum. Aquele negócio canastrão dele que o Mioto comentou mais cedo aí tá no último nível agora, tá? Ele deixou fluir e falou, é agora. Agora eu me consagro. Uhum. E foi embora. Sim, ela batendo nele e ele dando risada, falando que ele era muito resistente à dor. Aí ele finge que tem piripaque depois. E, cara, ele meio que diminuindo ela, falando, nem sei quem que você é, sabe? Aquele negócio que pra você foi muito importante, mas pra mim foi só uma quinta-feira, sabe? Um negócio... E até o diálogo que... E é literalmente o que você falou, Rafa. Pra ele foi só uma quinta-feira, porque quando ela fala, não, eu quero minha mãe e minha infância de volta e tal, cara, eu não vou te dar. Ele fala, minha mãe era magnífica e você matou ela. Ele fala, minha esposa também era magnífica e foi tirada de mim. Meus filhos também eram magníficos e foram tirados de mim. Tipo, tudo que você passou, eu também passei, sabe? É aquele cair na loucura. Literalmente, ela é um poço de esperança e moralidade naquele mundo, mas pra ele a história dela, meu irmão, o que eu fiz com você, eu fiz com 50 antes e metade nunca nem apareceu comigo, né? Ele se coloca numa posição de que ele só tava replicando a violência que já foi passada pra ele também, né? Sim, o que pode ser verdade, se parar pra pensar, não deixa de ser um argumento pra ele. E ele tirou a mãe dela e um detalhe, acho que a gente não comentou isso daqui, mas o ponto que tá mais aflição pro fato dela ela perdeu o braço, é que ela fez o mapa da cidade dela, da vila dela, no braço que ela perdeu. Então, ele tirou a mãe dela, né? E tirou também o braço dela, que é onde ela tinha ali marcado o caminho pra poder voltar pra casa. Ele tirou tudo dela, cara. Uhum. Exato, exatamente. Eu perguntei se ficou longa, porque, de novo, você vê o filme mais de uma vez, você começa a pensar demais, né? Eu pensei, putz, realmente é uma cena longa em minuto, mas eu veria mais. Eu veria o dobro da discussão, deles conversando, elucidando. Eu tranquilamente poderia ver o dobro de cena. A Furiosa torturou foi pouco, né, Matheus? Cara, pra ela não foi tortura. Aliás, não é nem, tipo, acho que pra ele não foi tortura. Ela podia estar pensando nisso, mas pra ele nem chegou a ser. Ela não consegue. Inclusive ele fala, né? Ele fala, você pode ficar me batendo o dia inteiro, você pode ficar falando comigo o dia inteiro. O que você tem que tirar de mim, você não vai. Que ela queria deixar ele em pranto. De fato, não conseguiu, né? Não consegue, exatamente. É esse ponto. Não... Nessa situação, não tem vingança. Nada contra vingança, mas, porra, você não vai conseguir de fato isso, né? E a morte dele, eu achei do caralho, porque ela quer matar ele de frente, olhando nos olhos, e ele faz questão de virar pra ela atirar na nuca. E no fim, ela realmente atira na nuca, né? Ela, na verdade, ela coloca o ursinho lá de pelúcia que era dele, frente da arma, e depois atira. Nem o som, de fato, acaba tendo, que ela silencia a bala. Achei do caralho. E volta a narração que a gente falou no começo, né? Que o narrador fala, algumas pessoas dizem que arrastou ele e tal, fez sei lá o quê, que você comentou no começo do podcast, né? E bate naquele final em que ela plantou a árvore que ela ganhou a semente da mãe nele, e ele serviu de nutriente pra nascer aquela árvore. Isso é doideira. Isso acho que não aconteceu mesmo. Isso aí acho que é só romantização do historiador, cara. Isso aí... Não duvido, não duvido. Mas que seria a tortura das torturas pra ele seria, né? Aí seria a vitória plena dela. Será que não aconteceu? Claro, a gente tá falando de um filme, mas não aconteceu, porque o filme se passa no futuro. Mas, tipo, tirando, abstraindo essa parte, o que fica de inviável é o fato dele estar vivo. Agora, se ela fosse lá alimentar ele pontualmente, só pra deixar ele daquele jeito sendo torturado, plausível acho que é. Eu não acho que é plausível a nível de roteiro, sabe? Tipo, de, ah, ela vai dar tanta atenção pra isso ao longo do tempo, sendo que ela tem uma coisa maior pra fazer? Acho que não. Mas qual foi o titã que foi punido pelos deuses por dar o fogo aos homens? É Prometeu? Que ele ficou em cima de uma pedra e todo dia um abutre lá comia o fígado dele? É, acho que é Prometeus, né? Acho que é Prometeus. É, minha esposa não vai vir, ela saberia a resposta, não vai rolar. Deve estar dormindo já. Porra, tá aí. Mas deve ser. A gente resolve isso rápido também. Mas sim, comeu o fígado todos os dias. E é uma coisa bem parecida, né? Assim, aquela posição daquele castigo eterno. E vai ficar vivo pra ver as coisas crescendo ao redor, tudo. Bem interessante. E o filme acaba, né? Depois disso. Só um complemento, é Prometeu mesmo. Pelo menos segundo a Wikipedia que é, né? Vamos então, atentar isso. Como castiga Prometeu, Zeus ordenou a Hefesto que acorrentasse no cume do Monte Cáucaso, onde todos os dias uma águia ou abutre dilacerava seu fígado, que todos os dias se regenerava. Esse castigo devia durar 30 mil anos. Isso aí. É. Em teoria tá durando ainda, né? Os mitos gregos ali sumiu. Tá rolando. Mas é isso. Acho legal também que o George Miller, ele colocou o resumo do Estrada da Fúria inteiro no final do filme, né? Durante os créditos. Sim. Tipo, passa cortes do filme inteiro. Durante os créditos. Os créditos inteiro, o Estrada da Morte, muito bom. Tem uma certa breguice no George Miller, mas é perdoável. Vale uma menção, senhores, porque a gente tá falando tão bem aqui do Furiosa, mas ele é um filme que flopou ali, né? Ao contrário do Estrada da Fúria, que teve uma ótima recepção de crítica e pública, o Furiosa flopou totalmente. Totalmente de bilheteria. Eu sinceramente não consegui entender ainda, porque o Furiosa fez 114 milhões de dólares de bilheteria, o que ameaça aí a gente poder ver num futuro próximo alguns spin-offs nesse universo aí do Mad Max, principalmente a Guerra dos 40 Dias, que a gente comentou agora há pouco. Acho uma pena, cara, esse filme ter flopado desse jeito, cara. Eu não consigo entender. Furiosa foi o que eu esperei de Estrada da Fúria, que é um filme com mais diálogos com ação, mas que tem algumas coisas mais explicativas, alguns diálogos, alguma coisa que expande um pouco mais o universo no sentido de personagens, sabe? Sim. E Furiosa foi... Eu achava que Furiosa seria o que foi Estrada da Fúria, sabe? Um filme de ação desenfreada, com poucos respiros e tal. Pra mim foi invertido, assim. Eu não gostei a primeira vez que eu vi Estrada da Fúria, fui gostar do filme na segunda vez só, o Matheus deve lembrar disso, porque eu já tinha acostumado e já sabia o que esperar e consegui apreciar o filme pelo que ele era de fato, não fiquei esperando esses respiros e tal, e Furiosa foi o contrário. Eu achei que seria mais um filme igual a Estrada da Fúria e foi um filme mais pausado, entendeu? Eu acho que é questão de expectativa isso aí, cara. As pessoas não conseguiram ver o filme que queriam. Dois pontos sobre isso, vou de trás pra frente. A última anotação que eu tinha aqui, de novo sobre o PH Santos, tem as anotações com referência no meu bloco de notas. Tem uma coisa que ele falou também na análise dele, que é esse filme poderia muito superar a qualidade de Estrada da Fúria, mas a impressão é que o George Miller segura pra não acontecer isso. Ele tinha potencial pra ser, mas de maneira ativa e consciente, o diretor optou por não ser melhor do que o anterior. E eu entendo completamente se foi esse ponto, porque Estrada da Fúria, eu comentei o que eu acho Estrada da Fúria, né, que é um dos maiores filmes recentes, pelo menos. Então, eu super entendo o cara não querer superar, sabe? Tipo, não tem por que fazer melhor do que aquilo, ou não quero me arriscar, faz sentido. Se é ou não, não importa, mas é uma análise válida do nosso queridíssimo PH Santos. Agora, sobre o flop especificamente, eu não tenho opinião sobre, e vou reproduzir a opinião de outra pessoa. Tá. O Alexandre Link, lá do Quadrinhos da Sarjeta, a análise dele do motivo do flop é a questão de timing. E eu também vi um sentido nisso. Por quê? Teve uma leva de filmes que ele definiu como girl power, né? Que Hollywood lançou em sequência vários filmes com protagonista feminina. Então, tipo, teve lá o filme da Arlequina, aí teve filme da Enola Holmes, né? Irmã de Sherlock Holmes. Hollywood tava focada em pegar esse mercado. De um filme... Viúva Negra, Capitão Marvel. Perfeito, Capitão Marvel principalmente. Viúva Negra foi na pandemia, já foi um pouco depois disso, mas ainda tava na rabeira ali. E isso tudo, tipo, foi acontecendo. Agora, é meio que tipo, pra Hollywood, essa fase já passou. E o chamariz desse filme, mercadologicamente falando, seria uma protagonista fodida como a Furiosa que as pessoas já amam. As pessoas tirando os incels, obviamente, mas as pessoas de verdade valem. É isso que eu ia falar, não são não seres humanos, então desconsidera. Exato, exatamente. As pessoas, seres humanos, amam a Furiosa, ponto. Todo mundo que viu, pelo menos. Então, por questão de timing, teria acontecido esse flop, porque hoje o foco não é esse, entende? Essa era já passou, e a análise dele, pelo menos de flop, é essa. De novo, eu não sei, não consigo ter opinião sobre isso, talvez falta de conhecimento mesmo, mas eu acho uma visão válida. Acho que é uma visão que faz sentido, assim. Se esse filme tivesse passado, talvez, em paralelo com Capitão Marvel, ele poderia ter diminuído o Capitão Marvel e ser o grande excedente, assim, porque você ia ter vários filmes pra comparar e um brigaria com o outro. Agora ele ficou isolado no mercado atual. Isso é pra pensar no mercado atual, de fato, os filmes não estão muito focados nesse tema. Mas que eu acho que é sacanagem a gente pegar um filme de Furiosa e falar, não, mas esse filme de protagonista feminino. Não, esse é um filme bom, com N motivos diferentes, que tem uma protagonista feminina foda. Concordo. Mas o filme não é sobre isso, porra, né? Entretanto, o mercado não entende assim. O mercado coloca em caixinhas muito específicas de venda. Então tá acabando a era da lacração. Não da lacração, dessa lacração específica. Se pra pensar o que tá, sei lá, depois da quarta temporada agora, pra esse público é só lacração, né? Mas sim, é uma lacração diferente, a ideia agora é bater no Trump. Cara, qualquer que seja o motivo, né, que a gente explanou aqui, mas em resumo é uma pena o filme ter flopado. Eu espero, assim, realmente, assim, de coração, que as pessoas descubram esse filme nos streamings, né, assistam aí onde tiver, onde o filme for estar disponível, porque, cara, é um filmaço, cara. Eu acho que ele ainda não tem, né, todo aquele magnetismo do Estrada da Fúria, aquele ar 100% orgânico que o Estrada da Fúria tem, por mais que não seja 100% orgânico, mas eu falo de universo ali, do ambiente e tal, mas é uma história tão boa quanto, uma história que tem relação com o primeiro filme, tem total relação, cara, e tem um cast excelente, cara. Você tem ali o Chris, você tem a Anne Taylor-Joy, cara, você tem ótimas cenas de ação, ótimas cenas de diálogo, quando esses diálogos fazem necessário. Então, espero realmente que as pessoas descubram o valor desse filme, porque merece, cara, porque realmente o resultado dele no cinema, cara, eu acho que, assim, foi muito decepcionante, e eu acho que é injustificável, independente do motivo que seja, sabe? Então, é uma pena. Total. E o que você falou, eu acho que vai acontecer. Talvez não esse ano, talvez ano que vem, no próximo. Mas esse filme, em algum momento, ele vai estourar no streaming. Como de vez em quando o algoritmo manda pra mim notícias, tipo, filme que flopou no cinema em 2016 está fazendo um grande sucesso no streaming. E aí você vai ver e é tipo Invasão à Casa Branca com Gerard Butler, sabe? É um desse tipo. É muito possível que caia nesse meio, sim. Espero que aconteça. O anjo mais sombrio. A pergunta é: será que é capaz de tornar isso épico?